O professor Xavier é nosso líder. E ele nos chama de X-Men. Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. I'm Kick-Ass. I am Iron Man. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Saudações, tropeiros, ouvintes ocasionais do Quadrincast. Se você acha que a saga mutante terminou no último dossiê Quadrincast, se enganou. X-Men é uma saga tão complexa que teve que fazer dois Quadrincasts seguidos pra gente falar um pouco sobre ela. Então, sem mais delongas, para a segunda parte do dossiê X-Men, eu sou André Facas e, na boa, velho, eu não respeito quem tem o Cable como personagem favorito. Aqui é Leandro Laurentino e o pior é ter o Cable como personagem favorito e não curtir os anos 90. Aqui é o Léo Spy e nos anos 90, pra você ver, mutante não precisava nem ter poder. Eu sou o Ricardo Sorvillo e eu tenho o poder do mutante de só falar abobrinhas. E eu sou o Voltão e Mutuna bom é Mutuna morto. Nossa, que violência. Que é isso, cara? Olha o cara que vocês convidaram pra cá. Voltão é praticamente o Bolsonaro mutante, né, cara? Kika o Voltão, chuta pra ver se kika. Senhores, nós paramos a primeira metade do nosso dossiê X-Men falando dos anos 90. Mas pra falar dos anos 90, a gente não pode ir diretamente dos anos 90, né? É que nem você comer um bolo de chocolate e atacar o recheio primeiro. Você tem que falar primeiro da cobertura, né? Você tem que falar. De gordo isso, hein? Opa! Não é outro podcast esse? Outro podcast esse. Mas pelo peso parece esse aqui, né? É. Ó, tô começando a achar que se a gente começar a somar aqui, nós vamos ganhar deles, hein? A gente supera, eles aí emagreceram, fizeram cirurgia. É porque o Walter também, com seus 3,5 metros de altura. É, isso, massa, densidade regulável, também ele conta a nosso favor. Mas, né, o Valtão que é um mutante que se auto-odeia, né? É verdade. Cada vez que o Valtão dizia o peso dele pra gente, aumentava um pouco mais, ele aumentava um pouco mais a altura também. Ele já tava chegando a 4,15 metros já. É, da última vez, quando ele falou que tava com 250 quilos, mas eu tenho 4,15 metros, então nem aparece. Tá chegando o Galactus. Então o IMC tá beleza. Tá legal. Mas a gente não pode falar dos anos 90 sem a gente falar do final dos anos 80, que tem muita coisa que aconteceu no final dos anos 80 que influenciou diretamente naqueles X-Men que os novatos, né, os criados com leite com pera acham que são os X-Men clássicos, né, que é a formação do desenho, equipe azul, equipe dourada, mas tem muita coisa aí que aconteceu antes que a gente até não mencionou na última parte do dossiê. Uma das coisas que a gente não comentou foi a segunda passagem deles pelo Portal do Destino, né, que aconteceu em Atos de Vingança. A gente até nem falou porque Atos de Vingança, de repente, vale até um grande saga. Cara, Atos de Vingança é uma coisa que é legal pra caramba, mas é obscuro, cara. Não, mas um dia, justamente por isso, acho que vale a pena aí a gente um dia levantar esse tema. Mas isso é pra outro dia. O que a gente pode fazer hoje é falar sobre o que aconteceu com os X-Men quando eles passaram lá no Portal do Destino nessa saga, né? A gente teve a Psylocke mudando radicalmente, acho que foi a mudança mais radical de todas, né? É, o Portal do Destino é o maior, o gerador de plot randômico que o Claremont usava, né, na época, porque ele queria mudar tudo. Como é que ele usava, né? Ele tinha sempre um artefato místico e totêmico na mão, que era o Portal do Destino. Que o Portal do Destino, ele tinha uma premissa, né? Quem passasse por ele, mudava radicalmente a sua história. Bom, mas só a Psylocke que mudou radicalmente, os outros ficaram do mesmo jeito, né? O Destrutor virou um magistrado de Genosha, exemplo. E não foi o Portal do Destino que fez a Psylocke virar japonesa, foi o Mandarim. Sim, mas foi depois que ela passou por ele, né? O Portal do Destino faz a pessoa virar massa velha, é isso? Mais ou menos isso. Era os anos 90, né, cara? É, claro. É o portal massa velho. Mas, por exemplo, a Tempestade virou criança, não foi isso? quando ela saiu do Portal do Destino. Você vê que o Portal do Destino, ele deflagrou algumas coisas interessantes. O Leandro lembrou bem, a Tempestade virou criança. Quando ela virou criança, ela encontrou quem? Em primeira história? O Gambit, cara. O Gambit, cara, que é o personagem, um dos ícones dos anos 90 dos X-Men, cara. Ele chamava ela de Tempestinha, né, na tradução aqui. É? Uma mutante do barulho. É um trocadilho de Tempestade com Pestinha, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Cara, o que eu fico pensando é como é que era no original. Eu nunca li, tenho essa curiosidade. Saber essa tradução deve ser orgulho do JP, né? Cara? Nossa, velho, nossa, parabéns. Não sei se vocês sabem que teve um desenhista que foi um filhinho do Silvestre, que é um cara que é até hoje ele não é muito conhecido, chamado Jim Lee. Ah, sim. Foi a primeira história que ele escreveu, ou que ele escreveu não, que ele desenhou, né, Jumento, dos X-Men. E ele começou com essa e depois ele virou desenhista regular com a história da vampira do Portal do Destino, onde ela encontrou o Magneto e ela conheceu os prazeres da carne, finalmente, né. Oh yeah, oh harder, oh yeah, give it to me, harder, oh yeah. Fase muito boa essa. É engraçado, né, porque todo mundo apareceu de roupa, né, menos a vampira apareceu toda rasgada. Mas foi nessa parte que ela ficou gostosa assim ou foi antes? Foi nessa fase, basicamente. Acho que antes, eu me lembro, ela ainda tava meio, ainda era meio baranguinha. Não, ela já veio gostosa desde que o Silvestre começou a desenhar, cara. Por isso que é muito relativo esse negócio uma tal personagem é gostosa ou não é gostosa, tudo depende do desenhista. É verdade. Esse personagem, né? Fez. Menos a poderosa. Poderosa, qualquer um desenha gostoso. Eu sempre gostaria de lembrá-los que são só desenhos, tá? Não, não tem nada gostoso ali, cara. É só papel. Mas esse Portal do Destino é praticamente um portal do reboot, né? Os personagens mudam. Cara, o Colossus saiu de lá, virou um pintor do nada, assim. É, mas o Colossus sempre foi desenhista, né, cara? O Portal do Destino, ele seria o mesmo que pros X-Men, o mesmo que o Mephisto foi pro Homem-Aranha, é isso? Não, não, porque aí, não, pô, foi legal, é demais, assim, né? Porque foi bacana. O Portal do Destino foi legal. É, mas sabe o que foi o pior? É que a única mudança que realmente ficou definitiva e foi muito, muito profunda mesmo foi na Psylocke mesmo. Porque o restante. Psylocke, ou como diria. Psylocke, como diria Vitor Azambuja. Mas, cara, todo o restante do grupo não seguiu aquela mudança. Reforço, cara. Quem fez a mudança não foi o Portal do Destino, no caso da Psylocke. Foi depois. O Mandarim, eu sei. O Mandarim, cara. Que, na verdade, foi o Mandarim e o Tentáculo. A tal da história lá da revanche e tal. Mas aí já entra muito no mérito. Mas o fato é que... Peraí, é hentai agora? Tem tentáculo no meio? Tentáculo e uma ninja gostosa. Isso aí é hentai, cara, né? Isso aí não. Aí é que tá, né, cara? Transformar a Psylocke numa uma telepata, né, sensual, numa cópia da Electra? Que uma telepata quase não usa telepatia, né? Ela usa mais a porrada do que a telepatia. É, cópia da Electra. Ela usa aquela daga mental dela lá. Daga psíquica. Coisa meio nada a ver também, né? O puro anos 90, né, cara? É o massa veísmo. Você precisa transformar o seu poder mental numa coisa meio física. Física, pra poder usar, lógico. É, né? Pra ficar massa fé e fazer posições ginecológicas e tal. Mas, pô, mas quem nunca jogou com ela no Marvel Super Heroes, cara? É mó legal, era massa velho, ela virou ícone da Marvel nessa época. E foi aí que a gente já falou, né, sobre o programa de extermínio, e no final do programa de extermínio dividiram as equipes, né? Ah, peraí, teve o programa de extermínio que teve a reunião da galera toda, né? Isso, e aí no final que dividem entre azul e dourado. Pois a gente teve a saga da Ilha Muir. Não. Antes disso não teve o... Não foi a última do Claremont? Foi aquela que a gente comentou. Não, peraí. A ordem é a seguinte... Tivemos lá o programa de extermínio, né, que é todos o Cameron Rod, né, que foi aquele formato de aranha metálica dele lá, usando o Genosha para capturar todas as equipes mutantes, para se vingar. Depois a gente teve lá os X-Men indo pro espaço. Isso, exatamente, é verdade. X-Men indo pro espaço, resgatando o Xavier. Xavier lá todo pimpolhão lá com a Lilandra, né, que a última vez que ele tinha aparecido na série ele tava morrendo. durante o julgamento do Magneto, e ele volta nessa história rápida aí, que é inclusive todo mundo com aquele uniforme azul e amarelo. Isso, eu lembro, o Banshee tava de volta pra equipe. Isso, o Wolverine com aquele uniforme, arrumaram um sobretudo amarelo pro Gambit. Que beleza. Tinha que ter alguém de sobretudo, né? Era anos, não. Aliás, era uma bela equipe de merda, né? Pô, cara, eu achava legal aquela equipe, velho. Que isso, tinha, eu tava lá com... tinha... Ah, porra. Ó, eu vou falar pra vocês, era legal a equipe, olha lá. Wolverine, Tempestade, Gambit, Jubileu, Forge, Banshee, Psylocke, né? Beleza. Restou eles, basicamente, né? Vamos. Concordo com o Ricardo. Bola fora a Tempestade e o Wolverine. Léo, você gosta do... Cara, seu personagem favorito é o Cable. Sua opinião não é relevante aqui. É porque eu não gosto muito dos X-Men. Tá fazendo aqui o quê aqui, então, porra? Outro não gosta de mutante, outro não gosta de X-Men, cacete. Eu sou contraponto, pô. Eu sou o convidado. Então, você tá convidado a se retirar aqui. Mas voltando pra saga da Ilha Muir aí. E aí, finalmente, teve a saga da Ilha Muir, né? Que aí juntou todo mundo de novo. E foi o fim do X-Factor original, uma equipe original dos X-Men. E a famosa frase do Fera, né? O que vamos fazer com... Eram 15 ou 13, agora eu não lembro. Agora a gente tem que se corrigir, né? Porque a gente chegou a comentar que isso foi no final de programa de extermínio, mas não, foi no final da saga da Ilha Muir que eles fizeram isso, né? Que eles fizeram a divisão das equipes. Exatamente. Aquela porrada de mutantes ali, eles tinham, ó, bom, vamos ter que... O que ele faria com 14 X-Men, na verdade, acabei de confirmar aqui. Olha, não era nem 13 nem 15, né? Era a média. E aí, foi, na verdade, isso foi um grande recomeço da franquia mutante como um todo, né? Porque, paralelo a isso, o X-Factor estava se reformulando, né? Com aquela equipe governamental liderada pelo Destrutor. Tem, inclusive, um grande destaque, que é o Homem Múltiplo e o Fortão. Melhor nome de herói. É, com um cara aí que... Um dos meus escritores favoritos, que é o Peter David. Você tinha aí o Mestre reformulando os novos mutantes. Que beleza, né? Que eles estavam virando, finalmente, X-Force. Não, na verdade não era o Mestre reformulando os nomes, era o Mestre fazendo história. É, exatamente. Porque como ele como criou... Porque ele criou um gênero novo. Exato. Ele definiu uma década, vocês não estão entendendo. Dentes rangendo, bolsos pra tudo quanto é lado, trabalhos maiores do que o braço. Mulheres tortas, né, com, isso, com pernas de 3 metros, 2 joelhos em cada perna. Mas todo mundo fala esse negócio de dentes. Vocês já viram foto do Rob Liefeld? Ele parece que tem uns 52 dentes. Cara, o personagem do Rob Liefeld. Ele tá fazendo outro retrato, então. Exatamente. Ele é desse jeito, entendeu? Ele acha que o mundo é assim. Por isso não tem uma lenda de que o Cable é a cara do Bob Harris lá? Não sei, todos têm a mesma cara. É, né? Não dá pra saber. É basicamente isso, né? Não sei. Todos eles têm entradas, né? Os cabelos, até as mulheres, inclusive. Sim, é verdade. Mas vale lembrar que quando o Liefeld criou o Cable, ele ainda não existia a ideia de que ele era filho do Ciclope, né? Isso foi colocado depois, é bom lembrar. Não, a gente comentou isso. Ah, né? Não tô... A gente comentou que, na verdade, o Cable originalmente era pra ser um míssil do futuro, cara. Isso, aí já falou. É verdade. O que a gente não chegou a comentar, e eu acho que vale a pena aí, porque ficou perdido quando a gente focou muito nos X-Men, mas tem uma coisa que é importante pro futuro dos X-Men, mas que aconteceu numa história do X-Factor, que foi justamente o Ciclope enviando o filho dele, né, que ele teve com a Madeline Pryor lá, Nathan primeiro. Ele envia o filho pro futuro, né? Tem que tomar uma decisão ali naquele momento, porque o filho tinha sido infectado pelo vírus tecno-orgânico. Olha que coisa bacana. E aí ele teve... Era aquilo. Ou ele enviava o filho pro futuro sem saber o que ia acontecer com ele, ou o filho ia acabar morrendo infectado por esse vírus. Ele, na hora, tomou a decisão de deixar lá uma enviada, a Scanny, né? Levar o filho dele pro futuro. Que a gente depois fica sabendo que era uma da... Era a Raquel Summers, né? Não, não era ela. Mas era uma enviada dela. O clã dela, é. Do clã que ela formou no futuro. Cara, não tente entrar nesse angu ainda, calma. É porque é o seguinte, os anos 90, se você acha que os X-Men eram uma novela até agora, agora imagina aquela novela que tá fazendo sucesso, que resolveram estender mais 3 meses. Aquela da Record? Exato, exato. Não, essa estendeu um ano, porra. Cara, começou a acontecer o caos com os X-Men. Mas aí também, paralelo a isso, tinha algumas coisas interessantes. A gente falou do X-Factor, tinha X-Force, a gente já tinha o Excalibur ainda. E a gente tinha, talvez, eu acho que o maior ponto de virada dos X-Men, que é a saída do Chris Claremont, depois de 15 anos escrevendo continuamente os X-Men, né, que é, saiu aqui naquela minissérie, saiu puramente como X-Men aqui, né, que é a origem da equipe azul e dourada contra o Magneto, que é meio que o ponto final da história do Claremont nos X-Men, porque o que ele escreveu depois, honestamente, eu não considero. Eu nem sei se foi ele mesmo que escreveu, porque não parece. Aí que surgem os acólitos também, né? Aquele grupo do Magneto. Sim, aí surge o Fabian Cortez. Isso. Né, que tinha o poder, era um ampliador de poderes, né? Ele, na verdade, ele sugava, né, a energia do Magneto. Eu sei que ele não recarregava. Ele fingia que ajudava o Magneto, mas na verdade tava ferrando ele. Não, basicamente era o seguinte, cara, o Magneto tava machucado e ela é como se fosse um fio desencapado. O fio tá desencapado e você aumenta a tensão nele. O fio, quanto mais o fio tá deteriorando, você aumenta a voltagem. Ele fazia isso com o Magneto, ele aumentava a potência. Ele não deixava, e ao mesmo tempo ele ia desgastando o Magneto, porque ele era praticamente um Viagra. Ele ficava aumentando a potência do Magneto. Oh my God! Basicamente, só que o Magneto já era um velho, né? Afinal de contas, ele era veterano da Segunda Guerra, né? Dependendo do desenhista, né? Ele foi rejuvenescido. Não, ele foi rejuvenescido aí na história dos Defensores, antes do Claremont entrar pro grupo, né? Essa desculpinha, essa desculpinha aí não colava mais. É que nem o Xavier. Xavier já mudou tanto de corpo. Não, e aí a gente tem essa minissérie aí dos X-Men. As equipes divididas, equipes azul e dourada, como a gente já explicou, né? Em homenagem ao uniforme original dos X-Men. Aí de um lado a gente tinha basicamente a equipe do desenho, que era o Ciclope, o Wolverine, Fera, Vampira, Gambit, Psylocke, Jubileu, Técnico, Adenortite, não, perdão. Técnico Xavier. E a equipe dourada, que era liderada pela Tempestade, Jean Grey, Colosso, Homem de Gelo e Arcanjo, que eram os Restolhos. Mas olha como é que os caras estavam mal intencionados. Eles deixaram a Jean numa equipe, né? E colocaram o Ciclope com a Psylocke no outro. E começaram a fazer um joguinho de que a Psylocke se insinuava pro Ciclope e tal, não sei o quê. Acabou que no fim ele nem pegou, né? Não, quem pegou foi o Arcanjo. É, ele mesmo, ela ficou lá se insinuando durante um tempo, mas não pegou. É, né? Na verdade, essa época a equipe dos X-Men era uma pegação geral, né? Porque todo mundo pegando todo mundo. Ah, e vamos ser sinceros, né? Não tinha o link telepático entre o Ciclope e a Jean Grey? Tinha. Ela tava monitorando o marido o tempo inteiro, tu acha que o cara ia tentar alguma coisa? Ela que é telepata também, cara. Aquelas adagas servem pra isso. Vamos cortar um elo aqui. O Léo já tá querendo enfiar a adaga da mulher no Ciclope, né, velho? Tá certo. Levar uma pilada pelas costas. É a vida imitando a arte imitando a vida, né, velho? Nesse momento, né, na hora que o Claremont sai, começam a entrar outros escritores dos X-Men, né? Que aí querem emular exatamente aquele clima que a gente já tinha falado do Claremont, né? Que X-Men, na verdade, era uma série onde tudo poderia acontecer. Muitos deles entraram aí, alguns se destacaram, né? Acho que dá pra citar dois deles aí, que ainda estão na ativa, né? Que é o Fabian Nicieza e ele, que é o conhecido entre os fãs de quadrinhos como o rei da novela mexicana, Scott Lobdell. Meu Deus do céu. E aí, cara... Dois destaques negativos, né? Cada um deles foi pra uma equipe, né? Se não me engano, Nicieza foi pra equipe azul, e o Lobdell ficou com a equipe dourada, depois eles trocaram, depois ficou uma zona, ninguém sabia quem escreveu o quê. E começaram-se os grandes problemas dos X-Men, né? Que começou a virar uma zona pura e simplesmente. Mas teve um momento legal, que foi a chegada do Bishop, que era mais um futuro alternativo, em que alguém do futuro vinha caçar os traidores, o traidor mutante, e logo acusaram o Gambit. Mas, cara, naquele grupo ali, eu acusava o Gambit tranquilamente. Aliás, naquele grupo ali, era o primeiro que eu ia dizer. O Gambit era um traidor mutante, só não era o traidor que ele tava procurando. O Gambit, como a gente falou da outra vez, tinha dado a localização dos Morlocks pro Senhor Sinistro. Então, teoricamente, ele é um traidor mutante. Mas a gente ainda não sabia disso, né? Não, a gente não sabia. No final das contas, ele acabou sendo mesmo, né? Na verdade, no final das contas, o traidor era... Bom, vamos mais pra frente que a gente fala disso. Não, mas até mas antes disso é bom dizer que não sei se foi pelo fato da Equipe Azul ser publicada aqui no Brasil na Fabulosa X-Men, em formato americano e tal, né? A Equipe Dourada era publicada na revista X-Men, formatinho e tal, mas não sei se vocês tinham essa impressão. Eu tinha a impressão que as histórias da Equipe Azul eram mais legais, né? Acho que tinha um apelo diferente. Tinha a arte do Jim Lee também e tal, né? É, eu acho que talvez só por isso, porque na verdade as histórias que eram mais importantes pra cronologia acabaram acontecendo com a Equipe Dourada, né? Ah, sim, tinha muita coisa que a gente pode ter que levar em consideração. Primeiro, o Jim Lee, né? Segundo, como o Ricardo falou, aqui no Brasil saiu na Fabulosa X-Men, né? Formatão americano. Coisa que era raro, né? E era duas histórias do mesmo título por edição. Era um formato diferente que a gente estava acostumado, né? Daquele que mix destaque. No formatinho, dava um destaque diferente. Era bem legal. O segundo que tinha nessa mesma época foi a época que começaram a sair histórias voltadas no universo Wolverine, né? Que inclusive apareceu o Ômega Vermelho apareceu nessa época. Sim, foi a primeira aparição dele, histórias da Equipe Azul. É, legal que a gente conheceu ele primeiro no desenho, né? Que saiu aqui depois nas revistas. É, aliás, muitos arcos dos anos 90 foram adaptados pra série animada, né? É, o Bishop, né? Que era bispo no desenho. Então... É, era chamado de bispo. Aqui no Brasil a gente conheceu primeiro no desenho e depois os quadrinhos também. É que a gente. E engraçado porque os tradutores nos quadrinhos optaram por Bishop e não por bispo. Que é Bishop em português. Qual é a dificuldade de traduzir, né? É porque o nome é feio, né? É porque não ia ficar legal, dele, né? Bispo é legal. Tá legal, não, cara. Gambit seria Gambito, né? Como o próprio JP já falou na coluna dele na antiga Wizard, né? Ainda bem que não ficou Gambito, né? Depende de se isso comunica alguma ideia. Eu acho que Bispo não comunicava nada em relação ao personagem. E era o sobrenome dele, mais religiosa, né? Também. É, e ele não tinha nada com isso, né? Ele não tinha a ver com isso. Era o sobrenome dele, então. Não era o sobrenome. Até então não era o sobrenome dele. Ele era que nem o Wolverine no começo, ele não tinha nome. Depois que o Claremont voltou, que ele resolveu dar o nome de Lucas. Ah, certo. Eu não lembrava disso. Eu não reli muita coisa dessa época, devo confessar. Por motivos óbvios. E nessas épocas começaram a ter aquilo que a gente hoje chama de evento, né? Que é aquelas grandes sagas que reúnem todos os títulos da linha, né? Acho que a primeira delas dessa fase a gente pode falar que é a Canção do Carrasco, né? Cara, vou fazer aqui uma revelação. Eu gosto muito da Canção do Carrasco, cara. Eu sei que o pessoal vai me xingar aí, mas eu gosto. Ah, eu também, cara. Eu gosto bastante. A Canção do Carrasco é legal, cara. Porque ela é uma história com começo, meio e fim. É, essas edições do X-Men Gigante, né, que foi, na verdade, só 1 e 2, as duas foram muito legais. É, foi uma tentativa da Abril, né, e eles conseguiram de adiantar a cronologia, né? Sim, eram edições com uma porrada de história, né, acho que chegava umas 10 histórias, talvez, ou quase. E quase, 10, 12, é, isso, né? E isso ajudava, né, porque você não tinha que ficar caçando, né, você tinha ali tudo que era relativo àquele arco, você conseguia, mais ou menos fechadinho, conseguir ler, então era bom. Com o conhecimento de hoje, vocês não acham que aquilo tudo era, na verdade, um abriu cut da cronologia? Picotadaço? Pode ser, pode ser. Eu não sei exatamente porque eu teria que reler agora, ver e comparar com a edição que a gente teve. Mas o que eu acho bacana é que eles conseguiram condensar ali isso aí que vocês falaram. Porque o bacana da história pra mim ficou justamente aquela confusão de mutante pra tudo quanto é lado, correndo pra cá, correndo pra lá, as equipes se misturaram todas, cada um tava indo por um caminho diferente, assim. E se você visse isso em revistas separadas, talvez não tivesse o mesmo impacto. Por isso eu achei uma edição e uma ideia boa da Abril. Agora, se teve corte ou não, aí teria só comparando as edições originais com a X-Men Gigante que a gente teve aqui. Mas vamos falar o que aconteceu na Canção do Carrasco. A Canção do Carrasco começa com um atentado contra a vida do Xavier, né? Xavier novamente com seu discurso de paz e amor, né? De aceitação dos mutantes e a resposta pra isso foi uma bala no peito mandada por ninguém menos que o personagem favorito do Léo, o Cable. Olha só. Ou parecia ser. Ou parecia ser. Ele morreu? Não morreu, cara. É. Dessa vez. Por incrível que pareça. Não, o dead morreu. Count do Xavier nessa época tava em 1 só. Mas ele tava de cadeira de roda ou tava em pé nessa época? Tava cadeira de rodas. Tem que contar isso também. Quando ele não morre, ele volta pra cadeira de rodas. Ele volta pra cadeira de rodas, exatamente. Você tem, e aí, às vezes confunde. Foi aquilo que a gente falou, galera tinha um preconceito, né? Eles adoram dizer que são minoria, que sofrem preconceito e tal, mas eles tinham um preconceito foda com o Cable. E aí quando viram isso, né, de que as galera já tinham preconceito, quando viram que o Cable tinha dado um tiro no Xavier, foi o motivo pra... Preconceito. Isso não depende de preconceito não, cara. Se alguém dá um tiro na pessoa, tem que caçar mesmo, cara. Por exemplo, tá o Leandro discursando, alguém dá um tiro nele. Pode ser qualquer um de nós. Pode ser qualquer um de nós. Eu, por exemplo, eu ia atrás do cara, correr atrás do cara pra cumprimentar ele. Que deselegante. Né? Pode ser qualquer um de nós, ou pode ser todos, né, também. Mas a questão é que o nego já tinha um problema com o Cable antes. Era aquilo que a gente tinha falado, de ficar dizendo que o cara era agressivo demais e tal. O cara com o Wolverine na equipe dizendo que o Cable era agressivo demais. Aí na verdade, o atirador, ele espera todo mundo ver ele, né? Pra depois se teleportar, né? Então, fica bem claro ali que seria o Cable. Aí a galera começa a procurar ele. E a gente descobre que, na verdade, o que era ruim, que era o Cable, torna-se pior. Porque imagine você que o Cable tem um clone. E a gente sabe, por experiência própria nos anos 90, que tudo pode piorar quando um clone aparece na história. Eu já tenho por definição que se tem clone já é uma merda. Ah, mas a história é legal. E que é o clone que, na verdade, é o conflito, né? Que é uma versão do Cable sem a infecção do vírus tecno-orgânico. Mas com a roupa carnavalesca. Uma roupa que faria Clovis Bornai corar. Ele é muito mais poderoso do que o Cable, né? Porque ele não precisava, não tinha um vírus tecno-orgânico, então podia usar todos os poderes cinéticos, telepáticos. Que a gente não sabia que o Cable tinha, né? É, né? A gente não sabia. O Cable até então ele não tinha poder nenhum. Até então não tinha poder nenhum. O conflito era o vilão que aparecia nas histórias da X-Force, né? Exato. E ele era ele controlava por baixo dos panos a frente de libertação mutante. Que nada mais era do que a Irmandade de Mutantes Malignos, né? Com uma nova com nome, com marketing melhor, né? Vamos dizer assim, com marketing bem melhor, né? Sim. Frente de Libertação Mutante é bem melhor do que Irmandade de Mutantes Malignos, né? Nas histórias da X-Force, a gente já tinha essa noção que o conflito poderia ser o Cable. E a canção do Carrasco, na verdade, ela explora muita coisa do Cable, né? Do passado dele, do que ele é realmente, né? Inclusive, a luta final contra o conflito foi da família Summers completa, né? É isso, eu achei bem bacana, porque assim, você tinha lá o Ciclope envolvido, né? Que o conflito tinha capturado o Ciclope, a Jean e tal. E o Destrutor apareceu, e aí entram juntos o Cable, o Destrutor, o Ciclope e o Destrutor apareceu assim do nada, mas é porque ele podia entrar porque ele tinha também, né? Ele fazia parte da... O Jerry Summers. Eles tinham feito uma equipe lá bem apelona, né? Pra ir buscar o conflito na base dele da Lua, né? E o Destrutor, obviamente, tava na equipe, né? Aí você vê que pouca gente, né, no universo Marvel Mutante não tem o Gene Summers, né? Porque, porra, a família é grande pra caralho. E pra você ter uma ideia, quem participa pra salvar o Xavier da infecção, o vírus tecno-orgânico, foi o Apocalipse. Né, que aí começou-se a criar a tapeçaria do personagem favorito do Léo. Sim. Né, que começou a explicar-se que aquele bebê enviado para o futuro pelo Ciclope, na verdade, transformou-se no Cable. Na época, eles ainda tinham a dúvida de quem era o original, né? Quem era o clone e quem seria o filho do Ciclope realmente. Porque tinha-se também a possibilidade de que o Cable fosse um clone defeituoso do filho do Ciclope. Mas isso é jogada de um roteiro, porque se o filho do Ciclope tinha o vírus tecno-orgânico, né, e o único dos dois ali tinha o vírus, tem por que ficar na dúvida. E não, um era um herói, mas eles disseram que no final das contas eles demoraram a chegar nessa decisão de qual dos dois ia ser, e o que pensou mais foi o fato justamente disso aí que o cara falou, de que, pô, mas aí o sacrifício do Ciclope teria sido sem sentido, né? Iria ter mandado o filho pro futuro pra ele virar um vilão do caralho, porra. É muito fácil. Bem. O cara se chama um conflito, ele não é boa pessoa. Não sei, o outro se chama Cabo. Mas a verdade é que o próprio Cable achava que ele era o clone defeituoso e o próprio conflito achava que ele era o filho verdadeiro, né? E só descobriram isso. Eu vi um roteiro muito parecido. Anos 90 e seus clones confusos, né, cara? Eu vi um roteiro muito parecido, né? No Homem-Aranha. Saga do. Não vamos falar disso agora. Agora. Não vamos falar de coisa. A gente tá falando de coisa ruim, mas uma coisa de ruim de cada vez. Vamos pra próxima coisa ruim. Não é ruim, hein? A próxima, se a gente for seguir nessa linha, a próxima não é ruim, não. Gostei. Cara, a próxima história saiu também no X-Men Gigante, que é um dos segundos dos eventos aí. E esse é bem marcante, que era Atrações Fatais. Ó, vou falar que dessas primeiras sagas aí, é verdade, ela não é tão ruim. Só que ela ficou marcada por uma coisa, por uma ideia que eu acho ruim. Então, perdeu muito ponto pra mim. Não, na verdade, a ideia era um massa velho absurdo, né, cara? Era boa, a ideia era boa, só que o que fizeram com a ideia depois cagaram ela toda. Mas... O massavelismo dela é impressionante, porque, pra quem não tá ligando o nome à pessoa... Atrações Fatais é aquela saga onde o Magneto arranca o adamante do Wolverine, cara. A gente precisa voltar. A canção do Carrasco, ela tem uma grande consequência, né? Que é após aí a batalha final, com o conflito, que ele deixa o seu legado no mundo. Que nada mais é do que o vírus legado. O vírus legado, né? Se você não viveu os anos 90 tão intensamente... Eu falei que o conflito não era boa pessoa. Era uma metáfora pra época, pra AIDS. Sim. Né? Que na época... O vírus da AIDS era muito comum em minorias, né? Os homossexuais. Ah, não, era essa visão, isso, né? Era essa visão que se tinha, não fosse realmente, né? Mas não, era essa visão que se tinha, né? Na verdade, nos anos 80 tinha uma visão mais forte em relação à AIDS. Foi uma comparação um pouco tardia, né? Mas valeu. Mas é aquilo, né? A gente costuma falar que os anos 80 vão até 95, né? Em algumas coisas. Então, esse vírus legado começou a causar reações extremas aí na comunidade mutante e finalmente o Magneto se manifestou, criando o Avalon, que era nada mais é do que um santuário mutante. Nada mais era do que um asteroide M... com marketing melhor, que nem diz Lorde. Exatamente, com o melhor programa de marketing. Com o melhor marketing. E alguns personagens das revistas mensais aí, dos diversos títulos, estavam infectados com o vírus legado, né? E acabaram morrendo, né? O Dead Count 1 do Homem Múltiplo, da Ilyana Rasputin. E vamos combinar que o Homem Múltiplo não fazia muita diferença ele morrer, né? Morreu um múltiplo do Homem Múltiplo, tem zilhões, né? Exatamente, né? E a primeira humana a se contaminar foi a Moira MacTaggert, que era uma frequente aliada dos X-Men, né? Essa aí deve ter sido sexualmente adquirida, né? De quem, né? Porque ninguém ao redor dela tinha o vírus, né? Mas beleza. Não se sabe. E aí causou-se essa reação do Magneto, e novamente todas as equipes aí se envolveram nesse conflito. O Magneto ele forçou tanta barra que acabou até convencendo o Colossus a virar um acólito. É, o Colossus sempre escolhe o lado errado, cara. Porra. Mas o Colossus, cara, ele tava. Até na linha Ultimate, né? Ele tava numa fase, cara, que ele realmente se identificava muito mais com a mensagem do Magneto, com a postura do Magneto nos acólitos, do que com a do Xavier, cara. Ele tava mais puto, a irmã tinha morrido, tinha perdido a família toda. Ele não podia virar humano na época, né? E o irmão, que era astronauta, se revelou maluco, que eles conseguiram recuperar, né? O irmão que ele achou que tinha morrido, se revelou um louco, poderoso, um mutante também, mas totalmente doido. Quer dizer, o cara tava ali perdeu a família toda, quer dizer, tava totalmente... foda-se a humanidade, foda-se a humanidade. Acho que o Magneto tá certo. Acho que eu tava do lado errado esse tempo inteiro. E, cara, depois do que tinha acontecido com ele... Ele se comporta assim depois também. Vingadores vs X-Men, ele também entra no barco, né? Então, mas é por isso que a gente até chegou a comentar isso, quando a gente falou de Vingadores vs X-Men, que todo mundo que acabou sendo... Virou Fênix em algum momento de Vingadores vs X-Men, tinha lá seus desvios morais, né? O Colossus não era exceção. Então, mas quem, né, dos X-Men não tinha os desvios morais, né? Então... O Wolverine. Aí ele era um desvio moral. O Wolverine não tem desvio moral, né? Ele é um desvio. Cara, e com essa que finalmente com o Xavier ficando puto da vida, vamos precisar matar o Magneto. Finalmente chegou a essa conclusão. Ele montou uma equipe pequena, mas precisa pra fazer um ataque cirúrgico, né? Na trairagem mesmo. Mas ele errou numa escolha ali, cara. Isso é óbvio. Ele errou numa escolha. Eu até sei o que você vai falar, mas isso é óbvio. Porra, o cara não vai me enfrentar um cara que tem poder sobre o magnetismo com um outro que tem esqueleto de metal, né, cara? Você não vai fazer um negócio desse, cara. Não. Mas aí é roteirismo, né, cara? Porque nessa época... Então, nunca tinha dado problema, né? Não, nessa época tinha que ter sempre o Wolverine e o Gambit. Não, mas nessa época o Magneto deixava todos os X-Men paralisados porque ele falava que controlava o ferro no sangue. Então, teoricamente, não dava pra enfrentar ele com ninguém, né? Ele controlava todo mundo. O cara tinha um esqueleto de metal. Léo, o cara tinha um esqueleto de metal, Léo. Não, eu sei, claro. Mas teoricamente, né, ninguém conseguiria chegar perto dele porque chegou o seu absurdo de falar que ele paralisava todo mundo porque controlava o ferro no sangue das pessoas. E era só dizer que o adamantium era não ferroso. Pronto, não teria esse problema. Mas a gente sabe que não era, né? Porque Mas aí ele controla qualquer metal. Aí é. Mas isso aí é porque sem o Wolverine não vende revista. Então não adianta. Isso aí você tem que passar por cima porque não. Sim. Não adianta. Na verdade, o grande roteirismo era: o Wolverine tinha que perder o adamantium. E tinha o único jeito que eles acharam pra fazer a cena ser brutal era ser o Magneto arrancando pelos poros. Não, que vamos concordar que é muito legal, entendeu? A cena é realmente muito legal, muito bem desenhada, inclusive pelo Adam Kubert, né, cara? Mas falando assim, voz alta soa meio esquisito. Pelos poros. Eu aprendi o seguinte, que você falando qualquer coisa que acontece em quadrinhos em voz alta fica meio estranho. Por exemplo, cientista supremo de um planeta envia seu filho num foguete para outro sistema solar. Concordo. Não, mas assim... E não foge junto. Realmente, fica ridículo. A cena é impactante e tal, né? E na época, o fator de cura do Wolverine era um fator de cura que dava pra acreditar, entendeu? Porque ele realmente se fudeu ali, né? Sim. Ele quase morreu, né? Então, assim... E aí tem aquela cena do avião e tal. Que ele volta pra salvar a Jean, aquela coisa romântica. É bem bacana mesmo, é bem bacana. A merda foi depois. E se eu não me engano, eles aproveitaram o esquema de tirar o adamantium pra fazer que o fator de cura dele teve que trabalhar ao máximo e ele ficou um tempo sem fator de cura também, né? Sim, ele não tinha... na verdade, eles tiraram todas as vantagens que o Wolverine tinha, né? Que eram os ossos, as garras inquebráveis. E aí a gente descobre que ele tinha garras de osso. Aí é que eu acho que a ideia é merda. Sim. Por uma questão bem simples, porque ela desmente a arma X. E eles nunca deveriam desmentir a arma X. E você tem também o Wolverine sem o fator de cura. Então, assim, o Wolverine agora ele não poderia ser mais aquele boi louco que ele era. O que, na verdade, se tornou bem... foram pro caminho completamente oposto, né? Mas era legal, porque, assim, tinha um potencial ali. Porque você podia explorar as histórias que, por exemplo, do título dele solo, em Madripoor e tal, que não a parada super-herói, podia, era tipo o cara, o Wolverine, o Logan, com a personalidade dele, com o jeito dele, tendo que se readaptar, porque ele entrava ele entrava de qualquer jeito em luta nenhuma, porque ele sabia que ele ia sobreviver. Ele tinha um backup dele, que era o fator de cura, que eram as garras, que ele ficava fodão. E mostrar que ele continuaria sendo fodão, mesmo sem o fator de cura, mas de um outro jeito. E aí fizeram a caca, né, de transformar ele naquela coisa que virou depois. O que eu achei legal dessa parte dele sem o adamantium, eu acho que foi depois de um tempo já com o fator de cura já voltando aos poucos, mas também mostrou que, assim, com a tirada do adamantium, ele se torna muito mais... Ele se tornou mais rápido, né? Então, ou seja, ele perde o adamantium, mas ele ganha velocidade porque o adamantium era uma coisa que deixava ele muito pesado e ele, como aprendeu a usar esse peso e ficar normal, digamos, ele conseguiu ficar mais rápido sem o adamantium. E tem uma história que eu achei muito legal, que é ele tá caindo de um precipício e ele, vou tentar parar no meio do caminho, saca a garra e prende com a garra na queda, só que ela é de osso. E se quebrou e ele continua caindo e se fudendo legal. Isso deve doer, hein, cara? Isso deve doer. Não, e começa aí a saga do Wolverine se quebrando todo, cara. Sim, porque... então isso foi legal. Não, eu concordo com ele menos sem... overpower. Eu concordo com... Menos overpower não, porque depois eles ampliaram o fator de cura do Wolverine a níveis inacreditáveis. Eu concordo que tinha potencial, cara, mas a execução foi totalmente fracassada, cara. Teve também o fanboyolismo do pessoal fazendo abaixo assinado e querendo de volta o Wolverine do jeito que ele era, né? Ah, mas isso é fatal que um dia aconteça. Mandaram aí esses dias, mandaram lá o abaixinado pro Obama, pro Ben Affleck no seu Batman, então. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos todos lendo quadrinho, é que qualquer mudança radical, né, que elimine uma... nunca, qualquer coisa que seja muito inerente ao personagem, se você retirar, daqui um pouco volta. Então, assim, você não tem mudanças permanentes quando você fala assim. É o adamante do Wolverine, é a morte do Bruce Wayne, é a morte do Peter Parker. É a cueca do Superman? É, pode crer. Você vai ver se um dia essa porra não volta. A coluna da Batmoça, né? Estão até falando que o Batman matou o Coringa, né? Então. Mas a gente pode concordar que esse daí também foi, a partir daí foi ladeira abaixo, né? Em termos de anos 90, a partir daí foi ladeira abaixo. Com uma ressalva que eu abriria aqui, porque, mas a gente já falou sobre isso no passado. Era do Apocalipse, que eu achei uma série bacana. De resto... O próximo grande ponto alto dos anos 90 era do Apocalipse, mas a gente não vai falar nada sobre essa saga, porque a gente já fez um quadricast inteiro sobre ela. Procura aí, malandro. Entendeu? Tá na listinha aí, então faz favor, né, filho? Vai lá e ova. A gente tem também, e aqui começa a bizarrice, né? Depois da Era do Apocalipse... Você tinha mais uma versão do Cable solta por aí, que era o Nate Grey, né? Foi um dos sobreviventes da Era do Apocalipse. Se tem uma coisa detestável, né, no que os caras pensaram, foi trazer os personagens restolho da Era do Apocalipse para o universo normal, cara. Só trouxeram as piores coisas, cara. Nate Grey, Fera Negro, teve um Homem Doce também. Porra, o que é Homem Doce, velho? O pior nome, Homem Doce, cara. O Holocausto, vocês não curtiram o Holocausto, não, cara? Achava ele um vilão fodão. Não, tudo bem, o Holocausto... Não, cara, não. Eu acho... mas assim, podia trazer, sair numa edição e pronto. Eu acho que eles tinham que ter trazido, era o Solaris, que o visual do Solaris era animal. Não, mas o Solaris depois ele adotou o visual. Mas, cara, o pior estava por vir, cara. Massacre. Massacre, ele começa numa história onde descobrem que o Fanático tomou um soco que fez ele cruzar meio país, né? Você quer transformar um vilão fodão, é o seguinte: o vilão fodão misterioso tem que ir lá e dar um pau em alguém fodão. Ou o Hulk, ou um dos dois. Um dos dois, né? Ele só com o Hulk você tá no primeiro time da... Exato. Já que o núcleo era o núcleo mutante, pega o Fanático, né? Exato. Quando o Magneto arrancou o adamante do Wolverine, o Xavier ficou puto, foi lá e apagou a mente do Magneto. O Magneto virou um vegetal. Obviamente não poderia sair nada de bom nisso. Que, na verdade, o Xavier, ele absorveu a mente do Magneto, a parte negativa, que essa parte negativa se aliou à parte negativa da mente do Xavier e criou vida própria. É um câncer. Cara, imagina que você criou seu próprio encosto. Olha que cara. Aquilo ali era isso, um câncer que isso é absurdo. Era um câncer psíquico, cara. Mas isso... tinha aquele Magneto jovem também, o Joseph, né? Não, calma, Léo. Mas é dessa época. Isso é absurdo até pros níveis de bizarrice dos quadrinhos, cara. Cara, eu vou revelar uma coisa aqui. Eu nunca soube a origem desse Joseph. Eu sei que ele tava lá na equipe. Sei que ele participou do massacre. Mas eu fiz questão de não pesquisar. É um clone criado pelo Magneto. Putz, eu não tava acompanhando as histórias, né? O Joseph, ele surgiu. É, a vampira sempre teve, né? Um molha calcinha pelo Magneto, né? Por algum motivo, né? Não se sabe qual. Porque ele usava os poderes pra poder fazer sexo com ela. Acho que isso na era do apocalipse dela. Acho que isso na realidade normal não aconteceu, não. Eu acho que ele usou depois. Acho que teve... Peraí, você acabei de falar da Terra Selvagem lá, cara. Vocês já esqueceram? Não, eu sei, mas aí ela tava sem poderes, aí ele se aproveitou disso. Não, mas ela, criou aquele climinha, né, aquele romance. E aí apareceu um Magneto desmemoriado, que os X-Men pensaram o seguinte: jovem, olha, o Magneto tá desmemoriado, vamos prender ele? Não, vamos usar ele como membro da equipe, então vamos dar um nome pra ele escroto, chamado Joseph, e vamos usar ele aqui como, né, como membro da equipe. E ficou por isso mesmo. Então os caras achavam que aquele era o Magneto desmemoriado, regenerado. É, vamos só lembrar uma coisa, que no final do Massacre teve os heróis, todos os super-heróis não mutantes e o Homem-Aranha, menos o Homem-Aranha, né? Se sacrificaram pra salvar o mundo, derrotar o Massacre, e aí teve Heróis Renascem. Todos os heróis não mutantes, peraí, Feiticeiro Escarlate e o Mercúrio são o quê? Ah, não, mas eles já eram Vingadores, já não estavam mais no título. É, mas licença. O Mercúrio não foi. Mas eles se sacrificaram. Mercúrio não. Sim, a Feiticeira Escarlate sim. A Feiticeira Escarlate sim, porque ela alterou a probabilidade pra entrar, mas o Mercúrio não entrou. Ela não deixou. Tá aqui, espariu. Roteirismo. Só tô querendo situar porque é uma coisa meio parecida com o que aconteceu no reboot da DC, porque você tinha os títulos que mais vendiam, que continuaram numa linha cronológica separada, digamos assim, e todos os outros títulos foram rebootados, que foram os Vingadores, o Capitão América, o Homem de Ferro, Fantástico, Quarteto e tal, né? Não durou muito, graças a Deus, né? É, até porque, né, o Rob Liefeld que rebootou metade disso. Então, mas assim, mas era uma declaração, assim, que, olha, no universo Marvel só damos atenção para Homem-Aranha e X-Men, que tá vendendo. Porque tá vendendo. O resto, tudo bem, vamos mudar tudo, foda-se. O roteiro dos outros títulos também na época não ajudava muito, né? Vamos ser sinceros. Não, mas olha, mas vamos. Não, tinha o Capitão América do Wade, mas olha só, mas voltando aí aos X-Men. Voltando aos X-Men antes que isso vire o ódio aos anos 90. Né? Nós tínhamos aí, tipo, essa restolhada, um clone do Magneto andando por aí, um clone de outra realidade do Fera, um Cable alternativo, adolescente. E a gente teve aí três personagens que entraram na equipe e não agregaram em nada, né? Que é a Medula, que tinha o poder de crescer os ossos e tacar nos outros. E ficar chorando que era feia, que ninguém dava bola pra ela só, e tal. Que só o Colossus gostava dela, né? É. O Colossus teve uma ferzinha por ela. Ela era. Ela te fazia. A figura paterna dela era o Gambit, então reflita. E depois ela passou por alguma coisa também que mudou a aparência dela. Deixou ela ficou... bonita, né? Ela ficou bonita, é verdade. Os ossos ficavam pra fora, mas ela continua. Mas ela ficou bonita. Não podia. Viram que não fez muito sucesso ter um mutante feio aí. A Cecilia Rice, que era nada mais é do que a Sue Richards mutante, né? Com o escudo de campo de força, só pra ela. E um botão. Só pra ela. Né? E talvez o melhor mutante da história. Talvez o melhor mutante da história, chamado Larval. Cara, isso entra naquele... É aquele tipo de poder mutante que já começa a ficar tão bizarro que já não faz sentido. Mas aí que tá, eu acho... Isso um pouco legal, porque mostra que, cara, o poder mutante não tem que ser aquela coisa que vai ser alguma coisa útil e bonitinha pra pessoa. Sabe? Não, tudo bem, concordo com você. Mas assim, eu acho que quando você fala de mutação de um ser humano, tal, alguma coisa, tem que ser alguma coisa que faça um certo sentido biológico, vamos dizer e assim. E não ter entendeu? O seu estômago substituído por larvas, entende? É, entendeu? Isso aí é muito mágico, entendeu? Larvas gigantes. Sim. Eu consigo conceber que uma pessoa, por exemplo, tenha o esqueleto seja aumentado, ou que a pessoa tenha um poder mental porque o cérebro se desenvolveu de tal jeito. Eu consigo aceitar essas coisas, mas larvas vivas que crescem no. Puta, não faz sentido nenhum, cara. Digestor da Legião dos Super-Heróis mandou um abraço pra você. Mas ele não é mutante, né? Não, ele é alienígena. Alienígena, o planeta dele, todo mundo. Corre, qualquer coisa. É natural, não é mutante, é natural mesmo. O Ricardo acha super sensato o cara é mutante soltar raios pelos olhos. É porque é uma bateria, entendeu? Solar. Eu acho super, super legal o cara botar um óculos vermelho e simplesmente o óculos segura. É. Eu, se eu fosse o inimigo do Ciclope, eu só ia andar de roupas de quartzo rubi. Pode crer, né? Quartzo rubi, cara. Quartzo rubi. Como ninguém nunca pensou nisso, cara. É. Eu acho que teve um vilão que teve alguma coisa assim de quartzo rubi por aí também. Cara, a desgraça foi tanta que, assim, eles resolveram, em algumas sagas, limpar, né, os anos 90, né? E aí a gente tem coisas memoráveis, como o Wolverine sem nariz, de bandana, o vírus legado finalmente matando aí a Moira e eles descobrindo como criar uma vacina pro vírus legado, mas tinha que matar um. Essa história eu achei bacana, da morte do Colossus, ele se sacrificando pra livrar o mundo do vírus legado. Essa história é legal. Não, cara, depois que você vê o desenho dos anos 90, que o Wolverine resolve isso em três tempos, desculpa. Não, mas a história é boa, a história é emocionante, cara. É história emocionante, história emocionante. Então não, ele quer se redimir dos pecados dele. Ele era um colosso que tinha rabo de cavalo de aço orgânico, né? Então. Que era o principal pecado, na verdade. E aí ele se sacrificou e pra jogar a cura na atmosfera. Me explique como, velho. Isso eu nunca consegui entender. Ah, sei lá, vai ver que... Se fosse o Colossus Ultimate, ele teria virado purpurina e poderia ser alguma coisa do gênero. Ah, o Walter é o Bolsonaro do... Olha a homofobia. O cara é contra o mutante e agora é homofóbico também, cara. Que vergonha. Não, se ele tivesse morrido e tal, e através disso eles extraíssem do sangue dele e sintetizasse a cura e saísse curando todo mundo, beleza, né? Mas o negócio se disseminar pela atmosfera magicamente assim é foda. E finalmente chegou, talvez, eu acho que a pior saga da história dos mutantes, que é a saga dos 12, cara. Eu diria que é a pior saga já escrita em qualquer coisa. Desde como começou a escrever alguma coisa, cara. Ah, ela não serviu pra matar o Apocalipse, pelo menos? De uma forma ridícula. Cara, matou o Ciclope junto, né? Pô, até que não é tão ruim assim, né? Se parar pra pensar. Não, cara. Eu vou te dizer qual a implicância que eu tenho com essa saga. É porque pegaram uma ideia que tinha sido jogada numa história há um tempão atrás, de que o Ciclope ia liderar os 12 mutantes mais importantes e tal. E quando falaram dessa saga dos 12, porra, eu pensei, pô, vai ser a saga, né? Apesar de ser na época que era, né? Não, vai ser a saga e tal. Porra, os 12 mutantes mais importantes, quais devem ser e tal. A putinha do Ciclope aí comemorando. E aí, de repente, cara, a decepção foi muito grande, cara. Puta merda. Isso é uma constante na vida de fã de Ciclope, né? Decepção. O Leandro só gostou porque achou que o Ciclope ia ser o fodão, não sei o quê. Pô, e aí a decepção foi muito grande. Mas ela, cara, tinha uma... Ela tinha essa premissa bacana dos 12 mutantes e tal, aí você ficava imaginando. Não era bem uma premissa, né? Na verdade era jogado isso, né? Porque tava muito relacionado àquele Dia do Futuro Esquecido, que era a saga que ia definir se aquele futuro ia acontecer mesmo ou não, né? E daí termina com o Ciclope com mods vermelho no lugar do olho, né? Agora o Walter é sexista. ele vai pulando de um preconceito pra outro. Tá bravo. Vitor Azambuja terá muito trabalho aí. Cara, nossos advogados terão trabalho nesse quadricast. A gente não vai nem comentar que o míssil era daquele grupo de imortais, né? Porque aí já seria demais. Não vamos comentar. Os externos? Os eternos. O Highlander mutante? É muito ruim, cara. Aí a gente vai ter que falar de upstarts aqui. Não vamos falar de nada disso, cara. Aí é ruim demais. Aí vocês vão querer que o nego pare de escutar agora. Não. Mas alguém lembra quem eram os 12? Assim, eu não lembro de todos de cabeça. Cara, os 12, os originais ou os 12 que ficaram na história? Chopeli também não tinha? Puta, não lembro. Não, cara, é assim. Era cada um representando a parte dos elementos, a pai, a mãe e o filho, que era o Ciclope, a Jean e o Nate Grey. Não era o Cable, era o Nate Grey. Já começou a não fazer sentido aí, né? Já tá errado aí, né? A pai, mãe e o filho, os quatro elementos, que era a Tempestade, Homem de Gelo, Solares, e não tinha outro quarto. Porque não tem um mutante de terra, né? Não tem. Isso já foram seis. O tempo e o espaço, que era o Bishop, viajante no tempo, e o espaço, que era o Mikhail Rasputin. Essa porra não faz sentido, né? O astronauta? Não, era o espaço porque ele era astronauta. Ele tinha poder de teleporte. Não, e o bispo, como ele viajava no tempo, ele tinha, né, mas o poder dele não tinha nada a ver com isso, mas beleza. É. Né, só pra... E aí tinha alguns outros mutantes restolhos aí, tipo o homem múltiplo, no meio aí envolvido, e, né, que não faz o menor sentido a gente citar agora. E nessa aí foi no início dessa saga aí que o Wolverine voltou até o Adamantium, né? É bom lembrar. É, ele voltou porque ele virou um Cavaleiro do Apocalipse. Cavaleiro, morte, né? Todo mundo já foi morte um dia ali. E foi a vez do Wolverine ser macabro isso, cara. Se você não é Cavaleiro Morte, você não é mutante de respeito, né? Exato. Ciclope, um abraço. Ciclope foi o próprio Apocalipse. Tinha também aqui, ó. A gente tinha também o Monolito Vivo. Nossa, velho. Tudo fazia muito sentido, o Xavier, cara. O Xavier e o Magneto. Tá, beleza. Aí tudo bem. A Polaris, né? Porque eram os dois polos magnéticos, né? Ah, não vou discutir Magneto isso. E Polaris. O Cable tava aqui também? Não, o Cable tava... Não, porque, na verdade, era Ciclope, Fênix e o Cable, sim. Era pai, mãe e filho. Não era... Nate Grey. Não, e na verdade o Apocalipse ele queria possuir o corpo do Nate Grey, né? É, mas acabou possuindo o corpo do Ciclope. Eu só sei que quando colocaram o 13º mutante seria o Nate Grey nessa história aí. Cara, porque ele era o Messias mutante. Puta, que parada é essa de Messias mutante? Eu nunca vou entender. Cara, a gente não dá muito pra entrar nesses pormenores aqui, porque, cara, chega um momento que não dá pra... não dá pra ir muito além disso, né? Do que a gente já falou. Só queria lembrar a todos que os quatro Cavaleiros do Apocalipse durante a saga, um era Wolverine, era Morte, né? Guerra era a Rapina, Deathbird. Fome era o Ahab, um cara que tinha aparecido lá em Dias do Futuro Passado, eu acho, uma outra série, que era o cara que levava os rastreadores, né? Que levava os rastreadores. E o Caliban era um outro também, que era Pestilência, né? Peste. E tem uma coisa também. Os quatro cavaleiros na época. Tem uma outra coisa. Agora, lembrando que o Wolverine apareceu como Morte, ele apareceu, só que o Wolverine aparecia como um dos membros da equipe dos X-Men também. Sim. Mas era o Skrull. Né? Que era o Skrull. Ah, puta que pariu. Ai, Bendis. Aê, Bendis. Fica cada vez melhor, né? Não. Chega, bom, vamos partir logo para os anos 2000, por favor. Não, e pra fechar com chave de ouro esse negócio, para nós aqui no Brasil, né? Essa fase toda saiu na X-Men Premium da Abril, né? Então, né, a gente gastava 10 conto em cada edição daquela. A gente teve um salto da revista que custava R$2 para uma revista que custava 10, na época que R$10 era muito dinheiro. E eu não tenho orgulho de dizer que eu tenho todas aqui. Não, eu vendi depois. Parabéns. Cara, isso tudo foi os anos 90 que, né, a gente viu que o negócio tava feio. O negócio tava tão feio que precisava revolucionar, precisava voltar pro básico, fazer um negócio diferente. Ao mesmo tempo, nos anos 2000, no ano 2000, aconteceu um negócio fora dos quadrinhos que influenciou muito o que vinha por vir, que era X-Men o filme. Uhum. Acho que todo mundo aqui viu, lembra... Né, roupas de couro, né, Hugh Jackman e aquela coisa toda. E nisso, novos X-Men surgiam nos quadrinhos, capitaneados pelo Grant Morrison, né, que uns amam, outros odeiam. Né, inclusive, alguns odeiam por conta de novos X-Men. Quem gosta, na verdade, eu sou fã do Morrison, mas assim, ele tava nitidamente de sacanagem escrevendo não o X-Men. Não tava. Tava de sacanagem. Ele zoou tudo que tu possa imaginar dos X-Men, cara. Os fãs de X-Men que gostam disso é porque não entenderam a piada, cara. Não entenderam, estavam sendo sacaneados ali pelo Morrison na cara de pau. Cara, assim, eu só conheço uma pessoa que não gosta de novos X-Men, cara. Isso se chama Leandro Laurentino. Cara, o personagem principal dele era o Bico, cara. Porra, não era o principal. Cara, vocês vão de sacanagem. Ela gosta dessa porcaria. Tinha aquela mulher também assim, que bota ovo. O Morrison vem fazer exatamente aquilo que eu falei sobre o caso do Larval, que o Ricardo concorda em partes também, que é exatamente trazer mutantes bizarros, tá? Qual a graça disso, cara? Cara, qual é a graça de ter mutante bonitinho e fodão o tempo inteiro? O mundo não é assim, a vida não é assim, cara. A vida não é o arco-íris onde veio o cavalo Ventania da Xirra. Sim, é sim, cara. O chuva de chocolate. Mais uma vez o Walter se mostrando homofóbico, né? Não, velho. Ó, olhem no espelho, Leandro. Você tem mais em comum com o Bico do que com o Ciclope, admito. Talvez por isso seja tão revoltante. Então, não vou negar. Talvez por isso seja tão revoltante. Não estou olhando, não leio quadrinhos para ver um espelho. O sonho do Leandro, era pegar a Jean Grey e a Emma Frost e ele acaba ficando com o Bico. Olha só, ele teve as mães de sacanear. Vocês falaram aí que não deveriam falar que de Arma X e tal, que é um clássico. Até nisso o cara sacaneou, cara. E vocês estão. A história do Xorn lá. Cara, eu tava com. Cara, o Xorn era legal pra caralho. Porra! Não, cara. O Xorn era legal, cara. Cara, o Xorn era legal. O problema foi o que fizeram depois dele. Então pronto, cara. Quem foi que fez? Não foi o Morrison. Aí que tá. O Xorn era legal, tanto como um personagem que seria próprio, tanto quanto a história dele ser o Magneto no final. Não, isso era uma merda. Essa história dele ser o Magneto no final. Não, velho. Não, vamos apontar os pontos positivos. Olha só, finalmente a escola se tornou uma escola. Qual o ponto positivo disso? Me pergunto de novo. Qual o ponto positivo disso aí? É sério. Vamos lá. Qual é a principal característica do Morrison como escritor? Bizarrices, tudo bem. Não é sobre. É desconstruir. Ele volta pro básico e desconstrói. Então ele voltou finalmente à Escola Xavier como uma escola. Sim. Nunca foi, cara. Foi. Não, a Escola Xavier antes é tipo aquele quadro do Agildo Ribeiro no Zorra Total, que tem quatro mulherzinhas sentadas assim, ó. Era o Xavier com quatro sentados na frente dele. Era uma escola. Nunca foi escola e nunca incomodou. Eles foram lá matricular a Kit, a Cristal e tudo mais. Isso mostra na história que eles estão chamando elas pra serem membros da escola. Só a Kit, cara, porque era porque eles queriam mais um pra ir pro exército. Era um exército aquilo ali, cara. Nunca foi escola. Não era pra ser escola, nunca foi. É uma escola de fachada, né? É, lógico que era. Enfim, tava escrito lá, Escola Xavier para Jovens Superdotados. Agora é uma escola. É, e eles estavam treinando lá, cara. Estavam treinando lá o pessoal para poder se defender. Ponto. Cobra Kai, cara. E aí os caras, eu tô acostumado a ver os X-Men, porra, lutando contra o Clube do Inferno e tal, e aí ele me faz um arco deles lidando com uma revolta estudantil, cara. Isso arte até uma hoje, revolta estudantil. É porque você, o filho ainda é pequeno. Vai chegar o dia que ele vai dar um tapa na tua cara, aí tu vai ver a importância da revolta estudantil. E, cara, revolta estudantil de aluno comum, era revolta estudantil de alunos mutantes. Exatamente. Porra, o dia que o filho do Leandro virar Vasco, aí ele vai ficar puto. Sem esse tipo de ameaça, por favor. Não. Cara, o Matheus vai ser Marvetinho, anota aí, velho. Cara, daí vamos pegar outros pontos positivos. Tem o Fera lá, virando uma fera mesmo, ficou muito massa. O ursinho carinhoso? Tu achou legal, Matheus? Não. Ficou ursinho carinhoso, velho. Ele sempre pareceu o Fera do desenho da Disney. É, mas muito era massa. Isso, né? Ficar um bichinho da Disney, né? Era isso. Vocês acharam bacana isso, então. Eu achei legal. É muito ruim, cara. Não, isso entra na bizarrice. Isso o entra fera na virar um ursinho ficou ruim. Emma cara, Frost com corpo de diamante. Legal pra caralho. Não, a ideia não foi dele. Foi de quem? Isso veio antes, né? Isso veio com o conceito de mutação secundária do Morrison. Foi com ele, fase, com a destruição de Genosha, onde ela aparece com corpo de diamante, com os Mega Sentinela destruindo. Foi o Morrison. Os Sentinelas Selvagens. Chupa essa manga. Você tem aí a Cassandra Nova, que é um conceito legal. Não. Foi. Mangela psíquica. Não. Ela não é de mangela psíquica. Mas é ridículo aquela cena do Xavier no útero matando a irmã, cara. Aquilo tá de sacanagem, né? É o que eu falo, cara. Outra coisa muito legal foi o Morrison. O feto estrangulando a irmã gêmea, cara. Porra. Quem nunca teve ciúme de irmão, porra? Ah, mas porra, o feto, cara. Tipo, porra, tá tomando cu, Walter. Porra. Vocês estão esquecendo aquela lição de Vingadores versus Liga da Justiça, cara. Não aconteceu isso. Isso é a forma que seu cérebro tá usando pra lidar com a situação. Isso é a forma que o Morrison tentou explicar essa merda. Cara, não, ó, pera lá. Não, assim, ó, é o seguinte. O Leandro discorda porque ele tá abraçado na visão super-herói. Porque os X-Men, pros Vingadores, pra ele não tem diferença conceitual nenhuma. São dois grupos de super-heróis de colã colorido, certo? Estamos resolvidos quanto a essa questão, certo? Sim. Vocês aí... estão, eu não discordo. Não, não, tá porra, tá. Agora é o seguinte, eu concordo muito com a questão da escola, porque ela faz sentido dentro do conceito original dos X-Men, certo? Ela é uma evolução do conceito original. Isso pra mim tá perfeito. Tem muita você coisa ter... legal. É que o porque Morrison você tá explorando... bizarrices dele. É, isso que estraga um pouco. É, e, assim, não é... é... Eu entendo quem não goste porque tem essas bizarrices no meio. É estranho, mas é isso que o Facas estava falando. O Morrison, ele desconstrói a coisa. Ele vai lá nas bases, que foi a mesma coisa que ele fez agora com o Superman da Action Comics. Ele voltou lá na base do personagem, viu como ele era antes, as atitudes, as coisas e tal, e trouxe para um contexto moderno. E foi o que o Morrison fez, e era o que os caras queriam dele na época. Que ele aumentou o sonho também, fazendo as embaixadas X pelo internacional, pelo mundo inteiro. Sim. Ele se declarando como mutante. Pô, isso eu achei muito foda, sabe? É, ele levou uma visão, o Morrison levou a visão, assim, uma questão, a questão cultural. Ele mostrou, por exemplo, uma cultura mutante, de atitudes, comportamento. Ele saiu do contexto super-herói, né? Que era uma coisa que você precisava. Era uma coisa que precisava ser feita. Uma hora essa pergunta tinha que ser feita, entendeu? Sim. E aí eu acho que foi uma evolução natural, entendeu? Então eu acho que tem muito mérito. E teve coisas legais. Tem as ideias bizarras do Morrison, como ele faz com qualquer título. Sim. Batman Rip tá aí, pra quem não. Quem quiser lembrar. Aquele abraço. É, quem gosta de Batman Rip é obrigado a gostar de New X-Men, entendeu? Não, não, Batman, não. O Batman de Zunenar é foda, cara. Não, não nada. Se você gosta de Batman Rip, você é obrigado a gostar de New X-Men. Não, porque é a mesma coisa. Disso, nada disso, nada. Sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? É a mesmíssima coisa. Tá. O Morrison fez sobre isso, pode continuar. O Morrison voltou e trouxe a ideia original que o Stan Lee tinha pros X-Men. É, o pessoal sendo a minoria querendo. Os heróis mais estranhos de todos. Tem que lembrar disso. Esse era o subtítulo original dos X-Men. Tinha outras coisas também que eu achei que era foda, que agora não tô me lembrando. Cara, o Quentin Quire é um personagem legal pra caralho. As quadrigêmeas. Pô, as quadrigêmeas. As Cyporfucos. O próprio Bico era bizarro, mas era legal, assim. Sim. Ele era um loser, cara. Ciclope virou um hominho. Ciclope virou um hominho com o Morrison, porra. É verdade, o Ciclope criou bolas. Começou a ter atitude. É, começou a ser pegador. Como é que é a resposta que ele deu pra Jean quando a Jean perguntou se ele passou a noite dormindo com a, não, com a Emma Frost? Não, ele deixou acordado a noite toda. Ah, mas reclamando disso, cara. O problema da fase do Morrison, na verdade, é que ela é diferente de tudo que veio antes e depois, entendeu? Ele resgatou os conceitos, mas o pessoal que vem depois não tem competência para manter, ou a própria editora não quis que mantivesse, né? Então, voltou a ser um quadrinho de super-herói. Então, aquela fase fica meio estranha perto do resto. E assim, eu acho que assim, o Morrison, ele abriu a porta para todo o novo universo do Mutante, tanto que surgiu aquela X-Force, que depois virou, como é que é? Ecstatics, porra, que eu achei uma bizarrice muito, muito legal. O problema pra mim foi Extreme X-Men, que pra mim foi uma merda, mas beleza. E foi paralelo, né? Sim, foram os dois principais títulos X, foram Extreme X-Men e os novos X-Men. Não, tinha o Uncanny também, que era aquela... Sim. Que era do Joe Casey, né? Que era do Joe Casey. É, mas os principais... Não, mas eu acho que o do Casey foi antes, foi aquele... Não, é da mesma Case, época. O Case entrou junto com o Morrison pra fazer Uncanny enquanto ele fazia o New X. E também tinha uma pegada alternativa também. Sim. Ele andava na mesma linha do Morrison, né? E pra quem não gostava dessas duas linhas, você tinha Extreme X-Men, que era inclusive o Claremont que escrevia. Sim, com o Salvador La Roca. Né? Então, o Leandro deve adorar essa fase, por exemplo. É, que aqui no Brasil essa fase saía numa revista separada, né? Que era X-Men Extra. Então você sabia que não precisava comprar essa revista, né? Porque tinha... Não, mas aí tinha os Ecstatics na X-Men Extra, se não me engano. Porra. É, mas não valia a revista toda. Era legal pra caralho o Ecstatics. Ah, tá maluco. Foi uma coisa horrível. Paralelo a isso, lá no universo Ultimate, a gente tinha a estreia dos X-Men também, que era fazia meio que o meio termo, né, entre a fase do Morrison baseada em alguns conceitos do filme e uma linha mais, um pouco mais tradicional, uma savelística do Mark Miller, né? E X-Men com roupa preta de couro, né? Mark Miller ainda tava surgindo, né? Ele recente tinha saído do Authority, né? Isso. Ele tem o pessoal nem conhecia ele direito. Hein? Ele ainda não era o monstro que ele acabou se tornando, né? Só o Márcio já conhecia ele. É. Tinha umas coisas meio forçadas em Ultimate X-Men, que eu vou te dizer. O Wolverine deixar o Ciclope pra morrer, porque queria pegar a Jean e tal, e depois ficar todo mundo de boa, sei lá, isso daí é meio forçado. A primeira fase desse X-Men Ultimate, digamos, é um pouco fraca, né? Depois foram ajeitando, mas nunca foi um título muito bom, assim. Ah, não, só ganhou uns Eisner aí. Ah, mas não foi um Supremos, assim, em termos de... mas eu acho que conceitos diferentes também, né? Não, mas aí que tá, né, cara? O Supremos, muita coisa que aparece em Supremos, na verdade, ela foi fermentada ali no Ultimate X-Men, cara. Sim. Então, o Ultimate, em pouco tempo, ele já tinha virado esse novelão. Mas é que o Ultimate veio pra ser... Os Supremos vieram pra ser aquela coisa blockbuster, né? Roteiro cinematográfico. E aí ele acabou suplantando qualquer outra coisa que você tinha. E Ultimate X-Men e Ultimate Homem-Aranha, eles vieram pra dar uma renovada em anos de cronologia dos dois títulos, né? Pra quem quiser, pra atrair leitor novo, trazendo coisas clássicas num título novo, com uma nova roupagem. Tanto que ficaram recontando sagas, né? Sim, a saga da Fênix, tudo, né? Eu acho que o Homem-Aranha cumpriu o papel no universo Ultimate. O X-Men não funcionou muito, né? Teve boas histórias, mas no final... Como sempre, eu vou discordar do Léo. Né? Como você foi discordado, Léo, eu acho que a melhor coisa dos anos 90, até melhor que o New X-Men do Morrison, é o universo 2000. É os 2000, por favor. Os 2000, né? É o universo Ultimate X-Men, cara. Você tem aí toda a fase do Miller, é muito legal, cara. Se você ler ela de cabo a rabo, assim, ela resgata um pouco daquele novelão clássico dos X-Men, mas tem uma roupagem um pouco mais moderna, né? Os ouvintes do Quadro Encast agora já sabem de quem não seguir a opinião. Já a sua. O Leandro, claro. Sim, sei. Mas veremos. Os Ultimate X-Men, pra mim, é legal? É, bem legal. Tanto, assim, pra alguém que não gostava de Mutantes, né, eu achei um título legal, mas não era aquilo tudo. Pra mim, muito melhor o Ultimate Homem-Aranha do que o Ultimate X-Men. Sim, minha opinião. Não, eu sempre achei o Bendis muito enrolado em título de personagem solo. Então, gostava, mas não era meu favorito. Eu gostava mesmo do massavelismo. A gente sabe. Né? Não tinha como não gostar daquilo, cara. A última página da primeira edição, com o Wolverine se revelando um agente do Magneto, não tem como você não achar legal, cara. Eu gostei muito do Ultimate X-Men. Foi uma história que eles pegaram e trouxeram, pegaram uma, juntaram com uma coisa que estava acontecendo na época, que foi aquele submarino russo que afundou. Sim. E o Colossus, ele não aceitou isso, ele pegou, ok, vou pegar minha forma de aço orgânico, quando eu estou em aço orgânico eu não preciso respirar, foi lá no fundo e resgatou o submarino com as próprias mãos. Nossa, isso... o cara não precisa respirar. Ele vira de aço. O homem de aço não respira. Bela resposta. Não, mas o oxigênio, ele corrói aí, metal. Tá aí o nosso químico pra me corrigir se eu estiver errado. O quê? Respeita a pergunta. Não é isso? O quê? Repete aqui pra mim. Não é isso? O cara de metal precisa de oxigênio? Ou o oxigênio vai derrubar o metal? O oxigênio vai oxidar o metal, vai detonar ele, cara. Então. Mas se for aço inox... Se for aço inox, cara, é que tem carbono. Na verdade, é aço orgânico, o Colossus, né? Sim. Um negócio que é mais esquisito. Ele falou que dentro dele é aço também, né? É. Só parte de fora, né? Não, mas essa aí, no Ultimate, eles falaram que o Colossus era inteiramente de aço por dentro e por fora. O Fuscão Preto, então. É, um Fuscão Preto. Fuscão Preto! Você é feito de aço. É, o Colossus era muita coisa no universo Ultimate. Olha o preconceito. Olha o preconceito. Não, os caras se agem com o fato do personagem ser gay, cara. Não, pô, é um personagem, velho. É tranquilo, eu não me importo o Colossus. Podia continuar morto, não me importava. O importante é o Cable, né, velho? Tem mais relevância é o Colossus. Falando no Colossus, né? Teve uma revista aí nessa época que foi o Exilados. Não, cara, o Exilados é um título que ele foge tanto do universo mutante que não... Foi uma coisa decente que o Jude Winnick escreveu. É, mas, cara, é o Jude Winnick, cara. Então vamos passar para o próximo papo. A gente falando do Colossus aqui, né? Depois do final da fase do Morrison, a Marvel decidiu que era hora dos X-Men voltarem a usar colantes. Voltaram a ser X-Men, né? Aí voltaram. São Joss Whedon vem e transforma de novo os X-Men em X-Men. Obrigado, Joss Whedon. E caga, né? Porque estragou o clima todo, né? Tipo, até o Wolverine indignado. Foi um fracasso. O Summers tá maluco, cara. A história é muito boa, mas não há sentido deles voltarem do jeito que eles voltaram pra super-herói. Não tem sentido a explicação. É, nós somos mutantes, mas nós somos super-heróis, então vamos usar colantes. Ó, que legal. Daí vem lá o Fera com aquela calça de pescador, né? Ótimo. Aquela calça que começa no centro do peito e termina na canela, né? Ele ia pro mangue pescaciri, né? E aí eu uso o mesmo exemplo do Fera pra falar o seguinte. O bicho parece o Fera da Disney, azul, e com uma jaqueta ele ficava mais realista na cabeça de vocês. Não, mas não era pra ser realista. Não, era pra ser... Ficava menos ridículo do que com uma calça de pescador de siri. Nada contra os pescadores de siri, por favor. Meu personagem preferido usa a roupa do Robin Hood. Tá falando o quê? Não, a fase do Edel, assim, é muito boa. A história é bem legal. Mas, assim, realmente foi uma mudança muito drástica, cara. Do nada, assim. Do nada e sem motivo. E foi do nada. E se você parar pra observar muito bem, cara, o Edel, ele escreve umas histórias muito legais, mas ele dá uma chupinhada numas histórias clássicas também, que, pelo amor de Deus, hein. Agora, olha o preconceito de vocês. Vocês pegaram... Vocês não disseram que foi uma mudança drástica e do nada todo mundo começar a usar jaqueta. Também. A gente, mas teve influência do filme, a gente falou que foi influência do filme. Ah, mas sim, mas e daí? Dentro da história não fez muito sentido. Fez. Eles deixaram de se ver como super-heróis. Eles estavam se vendo como um povo. É. Cara, logo no início. Aliás, você já uma tá coisa que eu... jaqueta, cara. Vocês estão malucos. Mas eles começam a assumir como uma escola, como o pessoal, os produtores de uma minoria e tudo mais. Eles estão mostrando que eles são pessoas antes de ser super-heróis. Imagina o cara, o Ciclope com aquela roupa dos anos 90 dando aula, né? Com aqueles bolsos. É. Daquele, com colan com a cueca por cima das calças. Mas aí uma coisa que o Edom usou muito bem, e aí é a única coisa que eu acho que pode se tirar de mérito da fase do Morrison, que é o relacionamento do Ciclope com a Emma. E que o Edom conseguiu usar de uma forma muito bacana nas histórias dele. Sim, até porque o Morrison terminou a história não dando outra opção pra quem viesse depois. Né? Matou a Jean de novo, né, cara? Então... Com essa foi. Já era quarta vez já que ela tinha morrido? Segunda. Se contar a clone, melhor vai pra terceira, né? Então, a clone não conta. Como não? E uma coisa que aconteceu foi o buzz que fizeram, porque falaram que ia ter a volta de um personagem e surgiu uma página fantasma, uma página pirata, uma coisa que mostraria se a Jean Grey voltando, já, logo em claro, seguida, né? Claro, né? Pra que perder tempo? Né? Vai voltar mesmo. Quatro edições depois, e na verdade volta o Colossus. Na verdade, eles esconderam a capa verdadeira, divulgaram uma outra capa. Sim. E quando a revista chegou para as lojas, era a volta do Colossus, né? Ninguém sabia. Não. O próprio Ciclope, na hora da história mesmo, ele fica achando que ele até Jean pergunta, Grey. Jean? Jean, ele está chorando com o fundo a metro. Pois é, chupa essa piroca de aço orgânico, né, velho? E nem era o Ultimate, né? É. Depois eu que sou homofóbico, ó, porra. Eu tô falando. Não, mas é pro Ciclope, né? Ciclope é um personagem fracassado, né, velho? É, loser. Pior que ele, só os fãs dele. Mas... Abraço aí, Márcio Sampaio. E, cara, Leandro agora. E é assim, da mesma forma que a morte do Colossus não teve muito sentido, a volta dele teve sentido menos ainda, né? Não, eles nem tentaram explicar. É só, o Colossus voltou, beleza, todo mundo comemora, a Kitty fica molhadinha, pronto, acabou. Não, como é que é? O Colossus perdeu, era pra ser... Perdeu o menor tempo explicando isso. O Colossus era pra ser justiceiro feelings. Não, como é que é? Foi a coisa mais bizarra. Ele era pra ser o cara que ia destruir lá toda uma raça alienígena, e essa raça alienígena traz ele de volta. Não faz sentido nenhum, cara. Quanto mais eu penso nisso, menos faz sentido. Não, mas assim... A história é legal, só não faz sentido. É. Não, o é bem desenhada, né? É bem escrita. Não, Os diálogos são bacanas. Acho que o grande barato, acho que das histórias do Edom é que ele trabalha muito bem o relacionamento entre os personagens, sim, os diálogos são muito bons e tal, né? Mas assim, o argumento da história mesmo, né? O motivo para aquela ação toda tá acontecendo. É bem simples, né? É bem estranho, assim, sabe? Aquele personagem lá com aquela cara doida lá, eu não até hoje não entendo direito. É que ele também teve... aquele negócio de Grimamundo, né? Até hoje eu não entendo que porra é aquela de Grimamundo. Cara, a parte mais legal, que eu mais gosto da história, na verdade, é o conceito da Sword, cara. Sim, muito foda. Que é muito legal, de fato, essa parte é muito legal, e o Edom, como sempre, mostrando que sabe mexer com personagem feminina. E depois a Marvel criou essa... Já tinha a S.H.I.E.L.D., criou essa dos extraterrestres, né? Depois criaram aquela outra, que era a espada, né? É, Sword. A espada e a Sword. Não, Sword. Sword é a espada. Não, tem uma outra curso também. De inglês online para Leonardo Marcelo. Wizard, com a canetinha que fala inglês pra você. Tem uma outra organização, depois que eles criam, que... Hammer. Não, é... Hammer, não. Das alternativas, né? As entidades alternativas também. É uma criativa. Armor. E tem agora... Essa é a Armor que o Léo tem tá a falando. Time também agora, né? Do Hulk, mas beleza. Mas a gente tem que entender também um pouco do Edom, porque eu posso falar, é meio sem sentido, mas ele recebeu ordens, desconsidere o que o Morrison escreveu e faça e volte o X-Men pro básico do super-herói novela mexicana, né? E aí ele pegou e aproveitou, né, pra resgatar essa vibe anos 80 que o título tinha, mas a ver. Ele não era escritor de quadrinhos, né? Ele não tinha escrito nada de quadrinhos, se eu não me engano. É a primeira. Acho que foi a incursão dele nos quadrinhos. É a primeira incursão dele nos quadrinhos, depois ele vai fazer a série da Buffy, né? Buffy. Provavelmente ele tinha um ghostwriter ali junto dele e tal, ele fez os diálogos. Fez uma trama mais ou menos. Não, porque o roteiro de quadrinhos e de cinema é muito parecido, entendeu? Então, ele tava naquela época que ele queria fazer o filme da Mulher Maravilha, e aí o Edom foi o começo do relacionamento dele com a Marvel, que culminou aí no filme dos Vingadores, né? Só por isso já valeu a pena. Sim, sim. Foi um começo de alguma coisa bem maior, né, que veio anos depois. O que veio também, logo em seguida... dessa fase surpreendente X-Men foi uma saga dos Vingadores que, na verdade, afetou o universo mutante, né? Que foi a Dinastia M. Uhul! Sério? Que você gosta disso, cara? Não, eu gosto da palavra No More Mutants. Ah, tá. Depois falam dos anos 90. Eu já falei que esse No More Mutants é mais ou menos, né? E aí foi... Aí foi mais ou menos. Aí foi os 186 que sobraram, né? Uma coisa assim. 198. E é número quebrado ainda, né, cara? Porra, né? 198. Não, eu lembro de uma entrevista com o Joe Quesada. Não, a ideia é trazer de volta os mutantes pra minoria. Beleza, estatisticamente, nem minoria os caras eram. Até o Morrison tinha feito uma coisa que eu achei que, voltando um pouco dele, que era. Ele falou que em quatro gerações não existiria mais ser humano normal. Seria tudo o homo superior, né? E assim, o Morrison foi tão bom que aí tiraram logo depois jaqueta de couro, tiraram essa parada de vai ter mais mutante do que humano. Cara, eu tenho certeza que o Leandro, quando ele foi pra Nova York, ele encontrou aquele clube do Locademia de Polícia, dos caras dançando de roupa de couro e ficou traumatizado, cara. Blue Oyster, Leandro. Eu tenho certeza que foi isso, porque existe que ele odeia tanto as roupas de couro dos X-Men, cara. Tá ardendo até hoje. Arde até hoje, cara. Mas e o Dinastia M? Não, ó, o Dinastia M, assim, eu como eu gosto de realidade alternativa, eu não achei tão ruim. Então é você que financia essa merda, Ricardo? Talvez. Talvez. Você que financia essa merda! É bem fraquinho, cara. Não, ela é fraquinha, não tô dizendo que ela não é. Ela serviu só pra fazer o Wolverine recuperar toda a memória. Então não serviu pra nada, né? Não serviu pra nada, não. Que não é uma coisa boa, vamos... Não, mas a Dinastia M, cara, ela sofre de toda a mega saga do Bendis, né? Que o Bendis, ele não sabe escrever mega saga. Cara, o Bendis não sabe escrever mais do que um personagem. Então, assim, ele era um arco dos Vingadores, cara. Se fosse um arco dos Vingadores, seria um arco legal. Mas virou uma mega saga e ficou uma merda. É, normal. O grande problema das mega sagas é que elas seriam muito melhores se elas fossem mais contidas. Isso eu tô desconsiderando todos os tie-ins, tá? Porque eu por princípio, eu parei de ler tie-in. Eu leio a série principal e se ela me contar a história razoável ali, tudo bem, né? Você faz muito bem. É, não, eu aprendi. Demorou um pouquinho, mas eu aprendi. Mas tinha um tie-in que eu achei interessante, que foi justamente o do Wolverine. Também não é nada de absurdo. Ele era interessante ali e tal, tinha uma ação bacana, a relação dele com a Mística e tal, mas não passava disso. Mas eu gostei do Dinastia M porque ele era uma consequência do surto da Feiticeira Escarlate, né? De histórias passadas dos Vingadores e tal, de uma época clássica dos Vingadores, que era bacana, né? Então foi puramente por isso e por envolver realidade alternativa, que é um negócio que eu gosto. Fora isso, também não tem nada de excepcional. Não é nada demais mesmo, realmente. Serviu só pra enxugar o título. Os títulos dos mutantes também, né? Cara, e na boa, não serviu pra nada, porque os principais vilões, protagonistas e antagonistas continuaram com os poderes, cara. Então, na prática, velho, não mudou nada. É, não, que só os mutantes restolhos que perderam. Só não, restou. Acrescentou um mimimi a mais, né, na história, e aí começou aquela mudança do Ciclope, né? Que aí a gente já falou que ele virou... começou a virar um líder militar, tal. Ele começou a agir, né, pra proteger aqueles que sobraram, né? E vem muito da fase do Greg Rucka, né? Que no... Brubaker. Não, Brubaker ele escreveu... Cara, ele escreveu aquele... Como é que saiu no Brasil... Que era aquela equipe secreta dos X-Men. Sim, exatamente. Que finalmente aparece o terceiro irmão Summers. Que o pessoal antigamente achava que podia ser o Gambit, né? Porque tinha o olhinho vermelho. É o Gênesis Mortal, né? Gênesis Mortal. E o Deadly Gênesis. E que o Xavier não era tão santinho assim também, né? Ah, mas isso já tava meio óbvio, né? Ah. A gente já viu que o Xavier é um presepeiro já faz de tempo, né? Sim. Que é muito bacana esse Gênesis Imortal. A ideia é muito boa, a execução não tão boa assim, mas... Não, eu curti pra caramba, assim, o título. Saiu personagens muito legais. O Vulcano, que depois volta lá com o núcleo espacial mutante lá dos Shi'ar, né? E o Darwin, que acabou sendo até utilizado no First Class, né, no filme. É, não só você tem aí o Vulcano acrescentando aí mais um drama na família Summers, né, que depois logo, de família, né? Que é logo esquecido, né, infelizmente. Sim, eu falei que a família Summers é grande pra cacete, porra, vocês acreditaram, só cresce. E tinha o Darwin, tinha mais, acho que mais dois, que esses realmente tinham morrido lá na ilha, né? Sim, a Petra e a... como é que é? A Sway. Que era a equipe... A primeira equipe que teria mandado pra resgatar os X-Men originais. Lá na ilha de Krakatoa, né? Krakoa. Krakatoa. Você tá misturando Krakoa com Krakatoa. E aí, vixe, Maria. É uma ilha com um topetão branco. Ah, parece o Neymar, né? Aquele topetão. E daí eles descobrem que... Então os X-Men descobrem que não foi... O Wolverine, o Solar, todo esse pessoal não foi a primeira escolha do Xavier, né, mas sim a segunda escolha, depois de ver que os outros mutantes teriam morrido, né, e o Ciclope fica revoltadinho com o Xavier e expulsa ele da escola Xavier, né? Ou seja, novamente o Ciclope mostrando que tem bolas, né? Exato, e você tem aí também paralelo já como o Walter falou, o núcleo mutante no espaço do Brubaker, né? Com o Imperador Vulcano novamente jogando o Destrutor lá pra fazer o papel de líder, né? Tem a morte do Corsário, o pai do Ciclope, né? E do Destrutor e do Vulcano. Isso, com o Destrutor assumindo lá como pirata sideral. Isso, a volta do irmão da Lilandra, né? Também. Isso, o Deken. Deken. Só pra morrer também, né? Voltou. Só pra morrer com o Vulcano lá dando golpe de espada e pegando, né, assumindo o poder. Exato. Só que aí, nesse momento, nos títulos normais, aconteceu um negócio muito... que pautou aí a última década dos X-Men, que é o complexo de Messias, né? Que depois de anos sem nascer nenhum mutante depois da Dinastia M, nasce uma menina mutante no Alasca. Hope, né? Né? A ruiva, uma ruiva de olhos negros. Mais uma. Só pra variar, olha lá, eu falo. Obviamente. ruiva de olho verde já chama atenção, né? Ou seja, ser ruiva é uma mutação. Mas é. Né? O gene ruivo, ele tá inclusive em extinção. Ou oh, não. As pode. Ruivas naturais estão acabando. E a minha, que é ruiva natural, pinta de preto. Ai. É. Tristeza. Se fode aí. Mas é, isso aí é porque você tem preconceito com mutação. Aí ela disfarça. Eu não tenho cabelo. Preconceito com mutação. Você financia tem. Essa merda. Mas de novo, né? Lá vai eles voltarem com a ideia da vaca sagrada de novo, né? É. Tem que nascer um mutante com a cara da Jean Grey outra vez. Ela volta só pra morrer. De novo, né? No Alasca, que é onde, no Alasca, que é onde o Ciclope encontrou a Madeline Pryor a primeira vez. É, só tem ruiva no Alasca, é assim mesmo. É, perfeito. É, não tem, não, mas nenhum, assim, não tem nenhum. Bem claro, pra proteger essa menina que é, digamos, o primeiro mutante que nasce de volta, né? O que, que ele faz? Detalhe, né? Quando ela nasce, acaba com a vila lá, né? Sim. Morre todo mundo. É um negócio fudido, né? Não, e essa saga, ela é muito boa, cara, porque ela meio que dá uma limpada em alguns personagens que estavam meio que de lado e dá uma reviravolta. Por exemplo, o Cable, que estava perdido por aí pelo mundo, ganha um novo motivo, né? O objetivo, que é proteger a Hope. O Bishop, que vem de outro futuro alternativo, ganha o objetivo, que é destruir a Hope. Sim. Que teoricamente seria ela que causaria o futuro dele. E já esqueceram aquela história do traidor, né? É. Então, assim. Não, mas a própria saga em si era muito bacana, porque ela tinha um ritmo de perseguição, sabe? E todo mundo atrás dela, uhum. E aquela coisa, tinha os carniceiros, né? E tinha um... quem mais estava atrás dela? Os carniceiros, X-Men e os purificadores, né? Que isso, eram os purificadores, os caça-mutantes da ocasião. Sim. É, então você tinha essas três facções se enfrentando e correndo atrás dela, né? E então tinha esse, o ritmo da história era diferente. Sim. Não tinha aquela coisa, né, de ah, vamos nos enfrentar e tal, não sei o quê. Eles se enfrentavam, mas era um ritmo de perseguição. Tava um correndo atrás do outro e correndo atrás do um para chegar nela e tal. Então era bem legal essa história aí. Sim. E você tem aí nessa história também o surgimento da versão atual da X-Force, né? É verdade, Wolverine com uniforme negro. Isso, o Apache. O Apache que voltou, né? Que era mais um dos irmãos, se eu não me engano, né? Não era o. Não, era o Apache da época do Liefeld. Ah, tá. Mesmo. Isso. É que já era da época. Com duas facas de. Né? Ele, com ele era um dos satânicos, né? Lembra? Isso. Ah, era um dos novos mutantes. E ele voltou com o Brubaker já, né? Nas histórias lá no caso da. Na história que passou no espaço lá com os piratas siderais e tudo mais. Onde ele tinha duas facas de adamante com vibrânio, se não me engano, né? Também. É, porque toda a equipe na época precisava de um Wolverine. Isso. É. Não, e essa equipe, essa X-Force, era uma equipe de Wolverine, de Wolverines, né? É. Porque eram só. Tinha a X-23, né? A Wolverine. Feral. Não, não era o Feral, era a Lupina, né? Isso, a Lupina. A Lupina, o Apache e o próprio Wolverine. E o Arcanjo. Não, o Arcanjo entrou depois. É, o Arcanjo entrou depois. Sim, mas ele daí ficou em dois títulos onde não, ele não, tinha... mas ele não, entrou. Nessa época ele não era nem Arcanjo ainda, de novo. É, porque como eles começam a mostrar que ele era o Anjo e Arcanjo, né? Ele podia mudar não, a pele. Mas isso aí foi bem depois. Essa série aí, essa X-Force, eles eram Black Ops dos X-Men, né? Porque a teoria era de que os X-Men tinham coisas que eles podiam até um determinado limite. Dali pra frente eles precisavam fazer, sabe, eliminar os inimigos, só que eles não podiam porque não podia, eles eram heróis, eles eram reconhecidos e tal, e o Wolverine liderou essa equipe pra fazer o trabalho sujo. Sancionado pelo Ciclope, isso é muito importante lembrar. Então, sempre tem que usar o uniforme negro, de todo, né? O resto. Sim. É, também era uma desculpa pra botar todo mundo de preto. É, e só voltando do complexo Messias e Guerra Messiânica também, a solução que eles deram pra salvar a Hope foi mandar pro futuro, né? Porque de novo, né? É, porque no presente ela seria perseguida por todo mundo, e o que eles fazem? Manda pro futuro. Aí nessa parte começa a se reaproveitar vários plots, né? Porque ao mesmo tempo que se manda novamente um bebê pro futuro, dessa vez com o Cable, o Xavier toma um tiro de novo. Volta a ficar. Peraí que eu perdi a conta. Já é a terceira ou a quarta agora? É a terceira. Ele atrai, que o, né? Morrison, ele voltou a andar, mas era por causa das nanosentinelas, né? E depois o Shorn barra Magneto tirou dele e voltou a fazer ele ficar paraplégico. E o complexo de Messias, ele se estendeu pela Guerra Messiânica, né? Que foi uma saga da X-Force com o Cable. Aliás, é só fazer um adendo aí, que o título do Cable tratava essa passagem dele no futuro com ela, isso, escapando, e aí ela foi crescendo no título do Cable. Sim. E era bem bacana, porque logo no começo, os primeiros, até ela virar uma adolescente, tinha uma vibe meio Lobo Solitário, sabe? Dele carregando a menina, trocando fralda, e ele não sabendo bem como fazer, e ela bem pequenininha, e ele começando a ensiná-la a lutar e tal. Então, foi bem legal, assim, até um pouco antes da volta deles em definitivo, foi legal. Esse aí, tipo, tudo nisso, o Cable não envelheceu, né? Ela crescia, mas o Cable continuava igual. Não, claro. É que um dos poderes mutantes dele também é não envelhecer. Exatamente. Ele já é velho por natureza, né? Já tinha cabelo branco, velho, né? Então não ia mudar. Não ia mudar muito. Ele é tipo o velho, né? Já nasceu velho. É. E aí eles voltam, quando eles voltam, aí entra a segunda advento, né? É, para aí, que a gente passou um ponto muito importante, que é a Utopia. Eles vão lá pra São Francisco, né? Que é, depois do complexo de Messias, o Ciclope realmente decide fazer um negócio diferente. E eles vão pra São Francisco, né? Eles saem da Escola Xavier, eles vão pra São Francisco, que é a cidade das minorias, né? É, que a própria prefeita da cidade convida eles a irem, já que eles já têm lá o público LGBT. Ele fala, vamos, vem pra cá, LGBT, mutante, já vamos fazer a festa. Tudo a ver, né? É, vamos fazer a festa. Né? Não, e o Ciclope, ele também, até por causa disso, ele acaba, vamos dizer assim, ele começa a atuar por um lado militar, mas ele também começa a trabalhar como, sabe, defensor da raça. Então ele vira um político, né? Exatamente. Isso se restaurou bastante quando eles deixaram São Francisco e foram para Utopia mesmo, né, devido à perseguição do Norman Osborn, e eles criaram um estado mutante, uma Israel mutante, que era Utopia, né? Mais um estado mutante, né? Tipo de Genosha. É, mas pra você ter uma ideia, a situação era tão diferente que o Magneto resolveu se aliar. Não querendo se impor como líder, mas, olha, eu tô aqui porque eu acredito no que você tá fazendo. É porque o Ciclope, ele acreditava no sonho do Xavier, mas ele acreditava que tinha que ter ações, não era só o discurso por discurso, né? Uhum. Então, e o Magneto ele sempre defendeu as ações. Só que ele ia, claro que o Magneto ia sempre no limite das ações, vamos dizer assim. Sim. É, então, acho que isso acaba fazendo a identificação do Magneto com o Ciclope. Essa fase é bem estruturada, assim, porque ela também mexe com o status quo dos X-Men, né? Porque eles dão um outro salto que eu acho até bem similar com o salto que se deu no New X-Men do Morrison. Sim. Porque você começa a pensar não só como uma equipe de... Um grupinho de heróis. Um grupinho de heróis, é. Estamos pensando de novo no contexto mutante, integrado com o universo Marvel e tal, e trabalhando as questões primordiais dos X-Men, que é o preconceito e tal. Sim. E extrapolando esse pensamento para mais para frente, entendeu? Então é uma consequência natural de todas essas coisas. Então eu acho bem interessante isso aí que acabou sendo feito. Com certeza. Tivemos toda essa storyline de Utopia e da Hope, né? Tudo culmina no segundo advento. Que o segundo advento nada mais é do que todos os inimigos mutantes da época voltados para destruir Utopia, né? E finalmente a manifestação da Força Fênix na Hope, que é uma pedra que foi cantada lá no Complexo de Messias uns 5 anos antes. É, isso aí já tava na cara, né? É, ruiva de olho verde, né? Pra Fênix aparecer, era uma questão de tempo, né? É, e ficava, ainda tinha aquela dúvida, né? Se ela não seria uma reencarnação da Jean, ou uma Jean... Renascida, né? Que até hoje não é... Pode ser que daqui um tempo digam que é, entendeu? Ela se redescubra como a Jean, sei lá. Mas tá Ciclope, ali, né? O Ciclope vai dar uma de pedófilo, né, porra? Que... já comeu o clone, comeu a versão infantil no... Não, mas isso aí, acontece uma parada mágica, ela envelhece naturalmente, assim, envelhece rapidamente, tá. Bom, de boa. Depois do segundo advento, o grande evento de nota já é Cisma, que finalmente é a divisão ideológica dos X-Men em dois grupos, que é o grupo do Ciclope, Se antes a gente tinha a divisão Xavier-Magneto na raça mutante, agora a gente tem a divisão do Ciclope, que pensa com os mutantes como uma maneira proativa, tentando se impor na sociedade. E, acredite se quiser, você tem um Wolverine atuando como um professor na nova escola Jean Grey. E não é professor de artes, como ele diz no filme, né? Exatamente. É só se for de artes marciais, né? A gente já comentou isso, acho que no podcast de Avesh, e já discutimos isso outras vezes, tá? Inclusive até no debate que a gente teve lá na Devir, tudo, né? Que foi uma inversão interessante de papéis, e ela faz sentido, né? Apesar de o pessoal torcer o nariz, Wolverine e tal, mas o jeito que o Ciclope veio sendo desenvolvido desde New X-Men, eu não falo nem de antes, em New X-Men ele já tinha ele já se colocava diferente, né? Já começaram a desenvolver ele de uma forma diferente. Então quando ele se coloca nesse papel de líder da raça mutante, de que ele tem uma responsabilidade e todas as escolhas difíceis que o Ciclope foi obrigado a fazer, transformou ele do personagem que ele era, o bobalhão que ele era, tal, todo mundo fala que ele era bundão e tal, não sei o quê, e que tinha certa razão, pro personagem forte pra cacete que ele virou, entendeu? Ele hoje, assim, no contexto da linha X-Men, ele é um personagem muito mais interessante, muito mais relevante do que é o Wolverine. Apesar de o Wolverine ser, né, aparecer em todos os títulos, Vingadores, Defensores, Invasores, em todos os grupos o Wolverine tá, mas no contexto do universo dos X-Men, o Ciclope hoje é muito mais relevante. Não, mas é exatamente isso, você tem aí uma visão de mundo que leva aí ao confronto, né, que a gente já falou várias vezes aí, dos X-Men vs Vingadores e a situação atual do Ciclope e da equipe dos X-Men, que continua dividida, né, para a fase Marvel Now, né, que tá começando a sair aí no Brasil. E basicamente é isso. Eu acho que a gente conseguiu cobrir aí os principais pontos da saga dos X-Men aí no decorrer dos anos. Obviamente, muitos detalhes a gente deixou de lado. E olha que teve bastante abobrinha nesses anos todos, né? É. Abobrinha que não faltou, inclusive, neste podcast. Espero que a gente consiga ter agradado todos os fãs dos Mutantes por aí. Fazer uma pincelada rápida. A gente sabe que muitas histórias de cada uma que a gente citou aqui merecem um quadrincast próprio. Mas, para comemorar os 50 anos do X-Men, nada mais justo do que fazer uma pincelada nessa grande história dos Mutantes aí. Alguém quer dar as últimas palavras? De maneira sucinta, obviamente. Não, eu só queria dizer que eu fiz bastante piada com cunhos homofóbicos, essas coisas assim, mas, pessoal, só piada, tá? Não tenho nada contra e acho muito legal. Inclusive, podem mandar cartas pra ele que ele aceita também, ele aceita homens, rapazes, casais. Não, minha noiva vai ficar com ciúmes, não dá. Ele só não aceita mutantes, né? Mutantes não aceito, mutantes nem a pau. É. Só com a abobrinha. Ah, meu Deus. Meu Deus. Ui. Não, esse dossiê que a gente fez grande, né, em duas partes, também não impede que a gente faça depois grandes sagas especiais, né? Exato. Essas principais aí, algumas aí vão aparecer ao longo dos anos aí. Tem que ter a da Revolta Estudantil. Vamos fazer, não. Não, e o Leandro vai participar, né? É que nós chutamos ele, vocês não perceberam, mas nós chutamos o Leandro. Ele tava reclamando muito, né? Tava reclamando muito mimimi, chutamos ele, foi quicado, devidamente quicado. Não, eu só queria falar que depois de Cisma, né? Obviamente tem Vingadores vs X-Men, né? A gente não vai falar porque nós já destrinchamos a saga toda no podcast na época. E com o Marvel Now aí, que já tem coisa. Tem uma fase bem bacana aí que tá rolando no Marvel Now. E aí, mais pra frente, a gente fala. Quando já tiver uma quantidade de histórias aí legal que depois a gente comentar, a gente volta pra falar do. Começando o primeiro ano, né? A gente tá falando da Batalha do Átomo. A gente sabe. Não, e até antes, né? O New X-Men é o título mais bacana do talvez. All New X-Men, né? O All New X-Men, acho que é o título mais bacana do Marvel Now, pra falar a verdade. É o título que eu mais tenho vontade de ler da revitalizou Marvel. Revitalizou legal. Revitalizou bastante. Superior Spider-Man te mandou um abraço agora. Mas os X-Men também lá. Eu acho melhor que o Superior Spider-Man. E os próprios X-Men lá com a Tempestade de Moicano de novo. Ah, né? Isso é merda. Tá bem legal. Ah, isso tá legal, cara. Tá legal. Ah, não. Cara, como diria o velho Alborguete, sempre tem uma merda. Sempre tem uma merda. Então, gente, é isso. Mais uma segunda parte do Oxy X-Men. Parabéns pros mutantes. Parabéns pra você que também aguentou a gente falando aí. E é isso. O tchau. Uma caiu coisa tudo. Tá caindo aí. É a cadeira, foi mal. Você caiu da cadeira. Não, é a cadeira que é barulhenta mesmo só. Caralho. Fica peidando a cadeira aí. Pô, foi mal. Foi o repolho do almoço. É o seu poder mutante, né? É.